Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, da Energia 97. Sejam bem-vindos, bom 2015 pra todo mundo, beleza, gente? Beleza? Mano. 17 horas, e aí, 36 minutos ao vivo, hein? Contagem regressiva, hein? Pra que isso aí? Já estamos no gol. Agora só falta 360, gente. Só? Só faltou 360. Só. É verdade. Feliz ano novo pra todo mundo. É. Vamos no ar, oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse Polo Ar. .com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tamo no ar com mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Seu Bento, como Opa! Foram suas férias, seu Bento? Tranquilo, tudo bem? Tranquilo? Vocês? Tudo bom. Plantou muita mandioca. Muita mandioca. Muita água na roça. Muito nabo. Especialmente muito a nabo. Você, eu quero desejar um novo mandato meu maravilhoso. Vamos investir na agricultura. Aquele vestidinho, hein? De faz. Aquele vestido não era capa de bujão que eu peguei, não, viu, gente? É, mas e crochê. Eu acho que o povo tá muito contente. Ô, menino, onde você pegou nabo que eu vi aí, menino? É, pegou. Oh, oi! Eu não quero pautar ninguém, velho. Mas, ô... transmitir a posse da presidenta da República. Meu Deus. Não foi ela, não. O único que não transmitiu foi a Gazeta, velho. E subiu a audiência da Gazeta. Vou fazer uma pergunta aqui pra você, Regê. Diga. Dia 5, começou o ano. Qual a recomendação pra 2015? Muito, mas muito tapa na camurça pra esquecer o que vem por aí. Porque vai ser cruel. PVA chegou. Vai ser cruel. Quando eu abri a porta de casa e vi aquele monte de envelope lá, meu Deus. É um grande ano pra você e pra quem for da sua família. Isso. Vai ser um grande ano pro Brasil. Vai. Eu sei. Muito bem. Ô, seu Bento! Opa, vamos então aí. Vamos às manchetes. Ah, vamos. Pode chamar aí, seu Bento. Começar aqui, deixa eu ver aqui. Começar. Aquele que tem mais notícias, vai. Ah, é. Prepara aí. Com vocês, sabe quem é vocês? Ainda a gente continua com isso aí. Ah, é? É, vocês. Onde tá vocês? Ai, meu Deus, porra! Cadê o Domenico, mano? Onde tá vocês? De férias. Férias? Não sei. Férias? Aí, saiu de férias? Ah, não. Vai sobrar pra vó, então. Vai sobrar vó. Vamos conversar aqui, Rafael do Parmeira. Rafael Marques, Bruno Vinho. Vai sobrar pra vó. Eita. Fala bem. Mas olha aqui, nem tudo é ruim, né? Olha lá, quem votou e tá muito valorizado é o Maicon Leite. Eita. Segundo informações, muitas sondagens pro jogador. Mas o Oswaldo disse: vou integrar ele. Vai ficar aí. Estão dizendo que é um ataque potássio, né? Por quê? Ataque potássio. Potássio? Maicon Leite e Leandro Banana. Que porra é essa? É o Leandro que vem. Tá, mas leite tem potássio também? É, tem banana? Isso aqui na rede social, né? É. Ah, é? É, você bate a banana com leite e seja o Deus que faz uma vitamina, velho. Maicon Leite, meu Deus. E ainda, pra quem não sabe, pra quem não se lembra dele, a pedido de Oswaldo, o Parmeira tenta a contratação de Rafael Marques. Ei. O Rafael Marques, quem não lembra, foi aquele atacante que ficou um ano. Um ano sem fazer um golzinho. Meu Deus! Ele passou pelo Botafogo. Olha, que agora tem que ele tá, agora ele tá com. Ele tá diferente agora. Parece, né, coloridas no cabelo, né? Aquela coisa tropa. Ele fingir. Não parecia o Amin lá, é, do é pra dar aquela enganada, pra ele não ser. Ele tá na China, né? É. Então, ele fez um gol na China. Né? Lá os palmeirenses estão cornetando. Até você vó lá. Você meter a 9 na China, você é artilheira lá. Ah, eu vou, faço um então. Gol. E aí, o Henrique também não vai ficar, né? O Henrique é, né? É caro, não pagaram. Muito caro, né? O Henrique? 6 milhões. Eu ouvi. Mas entre Rafael Marques e Henrique, então, você prefere quem? Eles fizeram a opção pelo Leandro. Porque aí pagou 5 milhas no Leandro. Vai ficar. Não vai ter dinheiro pro Henrique. Agora, eu prefiro o Leandro também. Ouvi dizer que esse Henrique, o Henrique vai jogar na Alemanha, irmão. Vovó, o que você achou? Clube, não sei que clube, mas vai na Alemanha. O que você tá achando da movimentação toda do Palmeiras aí nessa pré-temporada? Eu gostei do... As promessas que não vieram. As contratação? É. Algumas a vó gostou. Qual? É, aquele lateral direito, Lucas. O Gabriel, que é volante. Muito bom, volante, que é do Botafogo. Aí tem o lateral esquerdo, João Antônio. Lateral esquerdo, João Antônio. É João Paulo. João Paulo. Do Flamengo. E aí? Eles ficaram, eles falaram que era o troco do Márcio Araújo quando foi pra lá, ele vinha pra cá. Então, eu não sei. Eu não conheço ele jogando bem. Aí tem o Zé Roberto. Esse Leandro acho bom. Agora, precisa vir ainda o jogador que vai chegar pra jogar, né? Quando vai chegar o Alexandre Mata, vai chegar daqui a pouco. Alexandre o quê, bom? Alexandre Mata chega, ele veio lá do sul, lá do Cruzeiro. Do sul de Minas, vovó. É, do Minas. Do sul de Minas. Então ele vai chegar, e aí parece que ele vai trazer os camarão, né? Quem é o camarão? Estão dizendo aí, foi boa, lembra? O Cardenha, o Guilherme, falaram até no Alexandro. Aí quem? Precisa ver. Não, agora que vai saber. Agora, hoje o Palmeiras estreia na Copinha, eu acho que a maior esperança do Palmeiras esse ano é a Copinha, porque tem um jogador Gabriel, bom lá. O Gabriel lá. E vamos esperar, né, seu... Pra nós ver se a gente vai chegar longe esse ano. Fala né? A verdade, o Gabriel que vai estrear hoje, bom jogador pra caramba, não é mais Gabriel Fernando. Agora ele quer que chame de Gabriel Jesus. Meu quer dizer, Deus. O jogador nem jogou, já virou Jesus. E o Gabriel Leite jogador. Também, o Gabriel Leite é bom. O Palmeiras tá bom nesse começo do ano aí, porque só vai disputar o Paulista, né? Enquanto o Corinthians e o São Paulo vão estar na Libertadores, é a chance do Palmeiras e o Santos quebrado, é a chance do Palmeiras levar esse Paulistão, eu acho. Resumindo, contratação pra mudar o time ainda não teve. Tiveram um bom jogador, e é isso que teve, olha, é verdade, vamos esperar. Oi, tá certo. A melhor contratação foi o Zé Roberto. Foi mesmo, com 40. Joga no 40 sul, sul de osteoporose. Meu Deus! Mas olha, o Palmeiras assim tá estranho, mas esse o time que eu vou chamar agora tá feio também. Vamos ao peixe, hein? Então vamos ao peixe. Tá grande, hein? Tá grande. A propósito, é um clube que também me deve salários. Quero receber. Estou eu, a Floricultura. E também a Ecovias para receber do Santos. A Floricultura, seu bem. Exatamente. E aí, seu bem? Tadinha da dona Cida lá da Floricultura. RG, quanto pagaram numa petúnia lá, velho? Puta, não faço petúnia lá na casa. Não pode nem ter o enterro dos caras porque não tem flor, mano. O Chiquinho. Chiquinho. É que tá conseguindo contratar o Chiquinho. Apareceu um, né? Apareceu um. Chiquinho. E um jogador. E devolveu outro. É. Um jogador que se ofereceu para jogar. Sim. Falou, aqui é minha casa, exatamente. Tá sem clube, tá querendo voltar o Elano. O Elano, seria uma boa, RG, mas lógico pra não ganhar os quintal que ele ganhava lá antes, né? O seu Bento, sincero e honestamente, não. Não sei como é que tá o Elano. Não faço a mínima ideia. Elano, acho que já foi o tempo dele no Santos. E vai querer processo, voltar. Né? Vai voltar pra ganhar quanto o Elano, velho. Pô, sabe? Não dá. O Santos, o torcedor tem que ter paciência, vai entrar aí numa fase de reestruturação tá aqui, total. A palavra certa é redução de danos, foi que o Romo usou. Gostou? Mas... Eu não tinha ouvido. Redução de danos. É a palavra. Rapaz. É que são duas situações, né? A financeira se enquadra aí nessa nomenclatura. É um nome bonito para dizer que tá ferrado. Financeiramente, vai se enquadrar perfeitamente aí. E time vai ser molecada, cara, como sempre, não vai ter jeito. De novo, algum ou outro aqui, alguma coisa pode acontecer, mas não vai. É, com as notícias que a gente está tendo aí para 2015, que são péssimas em todos os sentidos, não é só no futebol, não. Né? Geral, a coisa não vai ser fácil, não vai ser brincadeira. Então, quem vacilar, quem bobear, realmente vai ficar numa situação muito difícil. E RG, diz que ninguém deu nem feliz ano novo porque não tinha pago os celulares, hein? Não pôde ligar pra ninguém, nem mandar mensagem. Aí são aqueles celulares lá que a empresa contrata, que o clube contrata, né? Pra distribuição de funcionários. A situação é difícil, Portugal. Entendeu? Todo mundo. É crítica. Mas dever 12 pau, RG. Porque dizem que a conta aí, o débito já tá em 12 mil. Os caras ligaram pra quê? Telesexo? Não é um monte de celular. Existe. Tem mais. Celular, você imagina, você é, imagina quantos funcionários e quantos celulares são. Você vê como são, a conta mano, chega por aí, não. Como é as coisas, né, RG? O Neymar saiu por tanto dinheiro, né? É, mas só que esse dinheiro não chegou, né? Exato. A situação pro Santos está complicada, RG, porque as informações aí do final do ano passado ainda davam conta que o Santos está com 2 meses de salário atrasado. São 3 meses. Agora a situação aí parece que já entrando em janeiro, parece que já atrasou mais um mês mesmo. Mas o Santos ele tá perdendo alguns jogadores. Ó. Tem 3 jogadores ali do Santos, que é o Giovani, o Gabigol e tem o lateral direito ali. O menino tem 2 nomes, esqueci agora o nome desse lateral. Mas a Doen comprou 30% de cada um desses jogadores já também para emprestar um dinheiro pro Santos. É, tem esse Lucas Lima também aí, que é o meio campo lá, o menino que joga no meio campo do Santos, aí parece que tá negociando com o Flamengo também. É, aí, parece aí, que o Robinho já tem uma conversa com o Flamengo também. O Rildo foi embora, tá, né? Aí não, ah, mas aí é um favor que ele fez pro Santos. Mas esses jogadores, não é que o Santos tá perdendo. O Santos perde dinheiro com esses jogadores, não perde o assim como aconteceu com o Malcom no Corinthians. Não, é o famoso vamos fatiar, e não tem outra saída. Agora, você não perde o jogador, só vai deixar de ganhar muito dinheiro lá na frente, infelizmente. Mas isso não é privilégio desse presidente ou dessa gestão. O Marcelo Teixeira já fez isso antes de sair, fatiou uma porrada de jogadores. É, por quê? Porque tinha colocado dinheiro no clube. Vários clubes agora, fazem isso. Sim, agora o Odílio fez isso. E, então isso não é novidade. Aranha permanece, tudo tranquilo. E estão acelerando esse processo exatamente pelas medidas aí que parece que vai entrar em vigor pela FIFA, né? Que não vai poder mais fazer isso. Quer dizer, apesar que, como se trata de Brasil, sempre tem um jeitinho brasileiro. Então a gente sempre desconfia que vão continuar fazendo. Mas a situação do Santos, futebol, time. É isso aí, não dá para esperar muita coisa, não. Dá é para tentar de novo, eu creio que é isso que eles estão contando lá, com o raio caindo mais uma vez, né? Oi, não fala em cair raio, porque ali na Baixada Santista, ali no litoral sul de São Paulo, você matou viu, sim, né? Praia Grande. Praia Grande, né? Enfim, todo o litoral. Foi o país que mais cai raio é o Brasil, né? Ó, em Brasília, que podia cair uma centena de raios ali, num lugar ali que chamasse vários pro mesmo lugar, no Planalto. Que só cai raio, chuva que é bom. Ali não cai. Mas não ali... brinca com isso, que a gente tá voltando pra lá daqui 4 anos. Né? Brasília é bom, voltando daqui 4 anos. Mas ali, se cair raio, ele bate e volta, né? Não tem jeito. Puxa, ali tá sempre muito bem protegido. Ali podia cair uma centena. Nossa, ali. É bárbaro, já não bastasse o cara tá na Praia Grande, tem raio cai da cabeça dele. Muita velho. Zica, mas que desgraça, hein, velho? Brincadeira. É mais zica. Mas, com tudo isso, me cobrem. O quê? Santos chega na final do campeonato. Ei! A primeira anotação do bar do ano. É, primeira, né? Ah, mas o Santos, olha, qualquer clube grande já entra com 25% de chance de chegar na final, praticamente. Aí outra também. Gente, estadual, eu tô falando, infelizmente, ela tô falando é chega coisa, na né? final. Em nenhum momento vocês não ouviram falar que ele é campeão. Tá certo. Ah, todos vão chegar ao final. Ou não, Sombra? Quando concluir a última rodada, todos chegaram ao final. Uma coisa é chegar na final, a outra é chegar na final, então, né? Na final é do final. O artigo muda o sentido. É isso aí. Amor de Deus. E aí, seu Bento, o que o senhor tem agora? Ah, vamos ao tricolor. Tricolor. Eita. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Como é que foi lá, hein, meu? Pularam o centeiro. Vocês pediram na virada do ano pra dar uma força. Pedindo dinheiro. Será que eu pedi um zagueiro canhoto? Pedi um zagueiro canhoto. Um meio atacante, um zagueiro. O que tinha de gente pulando onda com a porra de uma sacolinha na mão, velho? Mudou. Agora mudou, cara, hein? Como é que é, RG, agora? É, velho, antigamente os caras levavam talinho de flor lá, né? Uma oferenda, pra oferecer, né? Rapaz, aquele monte de gente, aquele monte de saquinho, cara. Pra pegar essa oferenda, Como é que porra é essa que tá acontecendo? A gente sobra champanhe, o cara leva pra casa. É, pode ser. Eita. Mas olha, Sombra, aí a notícia de maior destaque do São Paulo é a briga. Separação do... Pelo Dudu, né? Tá tendo uma briga aí entre briga no bom sentido entre Corinthians e São Paulo pra quem. Pô, tá rendendo esse Dudu. Do contrato. Pô, esse Dudu já tava no Corinthians, já até? Tava. Esse já Dudu... tava, mas não tá mais. Esse Dudu tá rendendo, hein? Mas o Vini, perguntaram ao Vini, quem é Dudu? Mas estão fazendo uma espumeira por causa desse Dudu. Nossa, exatamente. Quem é Dudu? Pra você ver como é a atual situação do futebol, né? Tá aí o Dudu. É um cara disputadíssimo. É quem dá mais? Então, cara que não fez nada no passado. Não tá assim não, viu, RG? Porque parece que a proposta do São Paulo, financeiramente falando, parece que é melhor do que a do Corinthians. Os dois estão dispostos aí, segundo até o próprio UOL, tem uma reportagem no UOL falando, os dois estariam dispostos aí a dar 12 milhões de reais, só que o Corinthians, ele, com essa quantia, ele quer 60% do valor do passe e o São Paulo quer 50% do valor. O que difere, RG, é que o Corinthians, ele demoraria mais tempo pra pagar o Dínamo. O Corinthians, ele precisaria de um tempo maior para dar esses 12 milhões. Entendi. O São Paulo faria uma proposta, tanto na parte de entrada do financiamento do jogador aí, maior, e o saldo seria menor. Em 5 vezes de dar uma vista. Pagaria uma quantia aí maior aí nas outras parcelas para quitar antes. Mas parece que a predileção, olha o termo, predileção. Predileção. Predileção. Existe esse termo, tá, idiota? É, não, é que eu achei bonito você falando. O termo aí... Que vem de predileto. Sim. Sim. Parece que o jogador, ele quer jogar no Corinthians. Tá. Parece que ele e o staff dele aí estão... É que tem duas coisas. Parece que o Corinthians tinha acertado com a gente, conversado, e depois teria ido ao time dele. E o São Paulo teria ido direto ao time dele, feito a oferta. Então, o cara lá do Shakhtar tá vindo pra São Paulo pra resolver isso. Ô, Shadow, mete o cartãozinho lá e faz a porra da que cartão? Lá, cara. Não, mas não, parece não, que o São Paulo tá até interessado no Wellington nem como plano B. Não, o Wellington nem já era, viu? Já era descartado. Esse é bom. Os vencimentos do jogador na China são muito altos. O agente dele já falou assim, olha, no Brasil, ninguém tem cacife pra bancar o Wellington nem. Tem, mas... Mandou uma dessa. Ah, mas desculpa, velho. O Wellington nem também quer ganhar quanto, velho? Sombra. Não, mas ele é bom jogador, né? É bom, mas não é o Conca. Aquele Uran, que leva o rapaz da América pro Palmeiras, agora esse Wellington ali, que é bom, ele não leva. E lembrando que o ano que o São Paulo quase caiu, que tinha jogador desse Uran no clube, hein? Era um monte de jogador do Uran. E o São Paulo que teve na parte política aí, a parte de amanhã, né? Vai ter uma grande mudança aí no São Paulo. 5 diretorias aí de São Paulo serão mudadas. Ah, né? Limpou de quem mãos, era? É. Limpou quem era? É. Dá notícia. O vice-presidente aí, o Casares, quem vai ser o vice-presidente vai ser o Casares. É, dá notícia que ele vai mandar geral. Porra, o pitbull do Juvenal virou. É. Não tem mais cachorro fiel no mundo. Jesus, ó. Tá vendo? Foi embora. Não Jesus tem. Lopes. Foi embora, vai ser Foi? Foi. Então tá tendo muita mudança. Inclusive, falam que um dos diretor se poderia ser, seria o Marco Aurélio Cunha. E uma outra mudança, né? Lá, não sei se vocês estão sabendo aí, Sombra. É. O São Paulo rescindiu oficialmente aí o contrato com a namoradinha lá do Aidar. É. Ela pediu pra rescindir. Ela pediu, né? Pra rescindir. A Sinira Maturana. Ok. E o São Paulo também tá até o fim do mês aí. Parece que o São Paulo vai anunciar finalmente aí um patrocínio Master. Você falou que é sexta-feira no Twitter, né? Sexta-feira. Falaram pra mim sexta-feira. Agora já tô falando fim do mês. O uniforme resolveu. Tudo ser resolvido quando quiser. Não, o uniforme não resolveu nada ainda. Não? Nada não resolveu. Esse patrocínio é o mesmo que o Santos tava. Eles não sei. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Já falaram dois aí. Um fala que é esse, outro fala que é outro. Eu escutei esse buchicho aí. Tá muito. Olha, seu Bento. Tudo é especulação, né? Vou te falar uma coisa. Não vou falar nada. O São Paulo precisa de jogador no perfil do Dudu. Jogador um pouco mais veloz, né? Porque esse ataque do o São Paulo no papel, tem um bom time. No papel. Se você pegar os jogadores que o São Paulo tem pra disputar os campeonatos, você vai falar, olha, falar do quarteto de ataque, tá? Tô brincando de escalação de videogame. Michel Bastos, Ganso, Pato e Kardec, ou Pato, Luiz Fabiano. Ótimo. Você fala, pô... Sensacional. Bacana. Mas falta velocidade. Falta velocidade nesse... Você entendeu? Falta um gás maior aí. Falta porque o Luiz Fabiano já não é mais o jogador que dá esse gás. O Kardec, ele tem muita raça, mas não desenvolve com velocidade o jogo. O Pato, ele é um jogador mais rápido, mas o Pato é aquela... é meio de lua também, né? Sim. O Pato é mais ou menos de lua. O Michel Bastos seria um pouco mais rápido desses aí, o Ganso não preciso dizer. Sim. Então, em tese, se fosse brincar de time de videogame, qualquer um de nós vai falar, boa, vou pegar o São Paulo, tá bacana. Tá bem. Porque no videogame, às vezes, as coisas funcionam melhor. Mas o São Paulo precisa de um homem e meio ataque com um pouco mais de leveza. Precisa ter a leveza do Oswaldo, mas precisa ter a qualidade que o Oswaldo não tem. Exatamente. É o Dudu esse cara? Ó, gente, eu lembro do Dudu jogando na base da seleção brasileira, no sub alguma coisa da seleção, quando tinha Lucas e Neymar. Chamava atenção o Dudu, bom jogador. Depois foi pro time de cima, na estreia, lá no Cruzeiro, né? E aí... Mas ele logo foi vendido. Sim, também. Continuou, manteve o futebol e aí já venderam o Dudu. E, aí não sei mais. Eu juro pra vocês que eu não sei, não tenho certeza se esse Dudu E se fosse tudo isso é, né? Eu acho que melhor que o Oswaldo ele é, viu? Mas se fosse. Melhor que o Oswaldo. Não, tudo bem, ele pode ser melhor que o Oswaldo. Tudo bem, o Rudy, vamos supor que seja. Quanto melhor que o Oswaldo será que é? Essa é a minha questão. Se for um pouquinho, já faz diferença. Né? Mas o Dudu. Só vai dar um passo, um chute. Mas o Dudu é novo. Se fosse tudo isso. A briga estaria lá fora por ele, não? Bom, mas o que se diz, na semana passada começou a rodar muito essa história de que o São Paulo já estava na frente do negócio. Há quem diga o contrário, que o Corinthians é quem está mais próximo de fechar, embora tenham mostrado aí, chegaram a mostrar até vídeo, ou áudio ele, do, né? Dudu falando que era o sonho da família dele se ele jogasse no São Paulo. O Leandro falou uma coisa parecida antes de ir pro Corinthians e Palmeiras. Que momento, hein? Só que assim. Então, assim, tem que tomar cuidado com o jogador, é complicado. O jogador tá na dele, o clube tá na dele. Agora, será que o Dudu vale tudo isso? Não sei. Mas que o São Paulo precisa de jogador nesse tipo, com velocidade, tipo Wellington Nem, tipo Dudu. Tentar pensar aqui em mais alguns jogadores e dá pra mencionar sem cair no ridículo. O próprio Tyson, que joga fora. É, porque às vezes o nego vai falar assim, né? Ah, tá falando. Agora, eu quero só saber o quanto esse Dudu, ele é melhor do que o Oswaldo. Porque o Oswaldo, ele é ruim. Ele corre pra danar. Ele é gol, corre, Fernandinho. O Oswaldo é o Fernandinho Negro. Fez 3 gols no Grêmio. Mas ele foi bem. Das partidas que eu vi do Grêmio, ele foi bem em Portugal. Mas eu acho que quando você cria uma expectativa muito grande em cima do jogador, ainda mais como estão criando agora, principalmente por causa dessa novela toda, e aí a mídia começa a noticiar, São Paulo e Corinthians brigam por Dudu. Aí, meu amigo... Aí você joga uma responsabilidade em cima do cara, Sombra, que muitas vezes o cara não pode retribuir. E ele Independente dele acertar com o Corinthians ou com o São Paulo, dizem até no site do UOL, Sombra, já tem uma matéria aqui falando que o Corinthians já escalou ele pra viajar. Sim. O Corinthians tá indo pros Estados Unidos agora na quarta-feira. Parece que já incluíram até o nome do cara na viagem. O cara tá nem fechado. Já compraram a passagem, mano? Então, ele chegaria hoje no Corinthians... O meu ver no São Paulo, não seria titular. Mas pra ele hoje seria é mais titular. Vantagem. Até se ele quiser, Portugal, até ter mais tranquilidade pra trabalhar, ele iria pro Corinthians. Porque no São Paulo, na posição dele, ele não via jogar. Por mais que você tenha ali, ó, o Kardec, tenha lá o Oswaldo, tenha lá o Pato, enfim. Ele vai brigar por posição. Por mais que ele diga, eu tô vindo pra ser o titular, mas existem sombras que podem talvez tomar o lugar dele. Eu acho que ele não jogaria. No Corinthians, São Paulo, ele vai brigar ali, ó, com o Malcom, tá certo? É um garoto, Romero. É um menino. Tem o Romero, Sheik. Tá certo? O Emerson Sheik, ninguém sabe como é vai que vai ficar. Vai ficar o Sheik? Vai, ele tem contrato até o meio do ano. O Pitty gosta dele. Ele tem contrato até o meio do carnaval que eu vou aparecer lá. Então, teoricamente, pro Dudu, a concorrência dele no Corinthians era menor do que se ele assinasse com o São Paulo. Pode ser esse, talvez, um dos fatores que tenha pesado para que ele dissesse que queria jogar no Corinthians, mas não sei também. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Difícil sim. Contratar, mas, difícil trazer jogador. Porra, eles negam 4 milhões de euros, bicho. O cara fala cada cifra que você fala, meu Deus do céu. É demais. Eu vi uma entrevista Dudu dele. Custa isso? Eu vi uma entrevista dele na Rádio Globo, Sombra. Por 60%. E aí ele foi perguntado isso pro jogador. O jogador tá na dele, não tô criticando. Tô apenas dizendo o que eu vi na Rádio Globo. Você acha que seu futebol vale 4 milhões? Ele falou, eu acho que vale inclusive mais. Isso é problema do clube que vai pagar. Ele falou? Falou, acho que vale, inclusive, eu vi uma entrevista dele. Mas ele vai falar o quê? Vai falar não vale? Mas ele tá na dele, mano. Agora é o seguinte. Mal, hein? Ô bicho, posso falar uma coisa pra você, mano? O empresário do Dudu, ou o clube, o nosso Dínamo, quando ele fala assim, ó, Corinthians, quanto você dá? 630? Ele cata o outro telefone, desliga aqui, liga pro São Paulo. Ô, São Paulo, ó, 630. Você dá 640? Dou. Aí ele pega o telefone aqui, ô, Corinthians, ó, eu tenho 640. Eu assim, posso dar uma opinião? Eu gosto do Dudu. Ah, tem uma boa rima. Eu gosto Aguinaldo, do gosta Dudu. Do Dudu? Uma boa rima. Mas o que eu gosto mesmo. Oh, olha, não. Mas esse período do ano, RG, é chato pra burro, velho, porque só tem notícias ou especulação ou notícias fúteis. Tem uma aqui, velho, que eu vou pegar pra ler aqui, ó. Mulher emagrece 32 quilos com dieta do sêmen. O quê? Aguinaldo, se fosse por isso, eu já estaria magra. Você seria a Globeleza. Você seca, seria a Globeleza, né? Ó, ela começou o experimento aqui, RG. Pesando 95 quilos. Tava gorda, hein? Ao final do mês, ela já estava pesando 63 quilos, velho. Detalhe, ela mede 1,51m, na estatura do anão. Caramba, é o mestre dos magos, né? Ô, mano, pior que é só referência internacional do programa de emagrecimento, a perna do... rápidos resultados aí. E depois de ler essa notícia, eu disse que porra é essa? E a perna da Andressa Burak? Não sei. Nossa, que horror. Mas, mano. Ó, ela fazia dieta aí com 3 colheres de sopa por dia, gente. Não! Qual que é o nome dela, bicho? Corinthians! É uma capixaba, eu vou falar o nome dela pra preservá-la. Tem comentário. Olha, Corinthians... aqui, é isso que eu vou fazer dieta esse ano, porque eu engordei muito nas férias. Vou pra cima. Comeu bastante. A bombada, Essa não, dieta é uma delícia. Mais 3 colheres já é pouco, hein? Olha, cara, tem que não sobra. Mas você vai com o litrão, né? Olha, eu vou dar com a madeira. Eu vou dar, inclusive, com pessoas do meu lado. Aí, meu irmão, você quiser o jorro no litro, Pichinha. O Corinthians aí que hoje voltou aos trabalhos, com a presença de Christian já em campo. Também comprou 50%, olha que beleza, do Fagner. 50% dos direitos federativos do Fagner, vai continuar no clube Que beleza. Então, né? E tá terminando com o volante, o Edilson, do Botafogo. Lateral, é lateral direito. Lateral direito, desculpa. É, o Corinthians ele já assinou aí com o Edilson também, bem. Esperando só algumas coisas. É, mas ele já tá certo também, é mais um jogador que vai compor o elenco do Corinthians em 2015. E o Corinthians nessa posição ele é bem carente mesmo, porque o Fagner aí, na minha opinião, deixa muito a desejar, cara. O Fagner é um lateral que não sabe cruzar. Ele chega na linha de fundo, ele chuta pra área. E o Edilson sabe marcar. Tem uma curiosidade aconteceu com o Anderson Martins. Esse cara veio, abaixou o salário pra vir jogar. Né? É, o time do Qatar lá tinha um contrato com ele, com o Corinthians. É, se quisesse ele antes do prazo, que seria metade do ano, ele poderia ir embora. Então tá, o time pediu, ele tá voltando, então abandonou o Corinthians, Anderson Martins. Que veio, jogou pouco, acho que duas, três partidas, nem isso. Não, ele jogou até... De volta, né? Ele chegou a jogar ainda no Corinthians algumas partidas assim, Bento, mas é realmente estranho um clube submeter a esse tipo de situação. Fato é que o El Jaish pediu o retorno do zagueiro aí, e o Corinthians ele vai ficar vendo navios. Porque hoje o Corinthians ele tem um zagueiro, que é o Gil, tá certo? Pra disputa da Libertadores. Fora o Gil, o Corinthians ele tem o Felipe, tá certo? Que é um zagueiro pouco confiável. Eu prefiro deixar aí a minha filha, que é a Rosana Jatobá. Rosana Jatobá não, essa é da Globo, é a... Não, a Jatobá lá do Nardone. A Rosana Jatobá é da Globo. Ela não mata crianças, essa daí, a outra mata. Eu sei qual que é. Então, olha, essa não mata criança, essa mata o menino. Mata. Mas eu prefiro deixar a minha filha aí com essa Jatobá do que confiar no Felipe na zaga do Corinthians. Fora ele, velho, tem o Iago, tá certo? Tem um zagueiro também que é jovem. E tem esse menino que tá jogando na Copa São Paulo aí de futebol júnior aí, o tal do Pedro Henrique aí, velho. Tá não no... tem um que voltou do Havaí também? Não, ele tá na Copa São Paulo não, ele tá na seleção sub-20. Não tem um que voltou do Havaí, que era do Corinthians? É o Iago, jogou não Série B, não sei o nome. Acho que é o Iago, se não me engano é o Iago. Mas realmente o Corinthians, ao invés de focar tanto no meio campo, como o Corinthians tá buscando alguns jogadores aí, o Corinthians deveria focar agora no setor defensivo. É bastante, né, meu? Porque pra disputar Libertadores aí só tem o Gil, RG. É. Fora ele tem o Iago, tem o Felipe, estranho, tá certo? Né? Tem o menino da sub-20, mas não são zagueiros aí pra chegar e falar, deixa aqui que eu resolvo. E agora vai ter que pagar mais caro, né? Na boca desse cara aí. E agora vai pagar mais caro, né, mano? Então, e agora também não tem muitas opções. É. Porque você vê, ó, por exemplo, o Hever tá negociando com o Palmeiras. Tem o Bressan lá também que acertou com o Flamengo. Tem outros zagueiros aí, parece que o Corinthians tá atrás daquele Jackson do Goiás também, que não é um zagueiro, na minha opinião, pra chegar e vestir a camisa na Libertadores. É o Lúcio. Não. O Jackson é do Inter, viu, mano? Não, então, é do ele Inter, é, tava jogando no Goiás, mas ele não tem espaço no Inter, porque parece que no grupo do Inter já tem 5 zagueiros e o Inter parece que tem interesse em vendê-lo. Claro. Então parece que o Corinthians tem um papo com ele, mas também não é um zagueiro pra chegar e falar, deixa que eu jogo. O Corinthians ele precisa de um outro zagueiro experiente aí que venha, talvez aí com uma condição muito boa, pra inclusive aí... Teoricamente, a gente não é na prática isso, mas peitar o Gil. É. Pra chegar e falar, também sou dono da posição aqui. Porque, desculpa, o Corinthians ele não pode ter o Iago aí, tá certo? Como um zagueiro pra disputa de uma Libertadores. E o jogo daqui em 30 dias, né? Tá o certo? Jogo que vale o ano é daqui 30 dias. Tá aí, né? O Corinthians ele não pode ter aí o Pedro Henrique pra chegar e falar, deixa que eu jogo, tá certo? O Felipe, que até quando chegou aqui, eu até elogiei, falei, pô, pode ser que seja mais um jogador que veio do interior aí e tenha sucesso, não teve. As oportunidades que ele teve ali, completou ali, talvez, aí uns 2, 3 jogos aí, falhando em todos. É. Então não dá, cara. O Corinthians, ele tá muito focado nesse setor aí de ataque e meio campo, e tá esquecendo de alguns outros. Tudo bem, trouxe o Edilson, é o lateral do Botafogo, até pela oportunidade de mercado, e acabou contratando, mas tem que focar na zaga sim. Outro jogador aí que parece que o Corinthians ainda não morreu, o interesse é o Conca, velho. Mas aí já volta aquele outro papo. É, mas aí é o Turu, né? Aí que tá, RG. Eu, quando sugeri aqui o nome do Conca o ano passado e falei, se der 4 milhões pro Fluminense, beija isso. Tá louco, 4 milhões, não sai, não sai, não sai, não sai o cacete. A informação hoje é que, se o Corinthians ele depositar aí pro Fluminense a quantia que lhe cabe, e o Fluminense ele tem 33% aí do valor total do valor. É, esses 33%, RG, representa menos de 4 milhões de reais, foi o que eu falei aqui. Sim. Tá certo? Mas até por um entrave que possa haver, porque o Fluminense pode ser que não queira liberar. Aperta a tecla SAP, arredonda. O que é entrave, velho? O entrave, ali, o Fluminense pode tentar brecar a negociação. Uma confusão, é. Pode querer causar aí um rebuliço ali, falar, não vou liberar, não vou assinar o testado liberatório. E a Unimed tá ameaçando o Fluminense. Se o Fluminense fizer isso, eles vão deixar o Fluminense arcar com 750 pau. Você viu que ele ficou puto. Toda. Ele ficou puto porque o Flamengo fez uma proposta e o Fluminense negou. E o Celso Barros falou, peraí, vocês têm que falar comigo. Então, mas é que tá, Portuga. É, com relação ao Conca, eu acho que se o Corinthians arredondar lá, ao invés de pagar 3 e pouco lá, fala, não, pega 4 aí e paga tuas dívidas. Eu acho que o Fluminense até aceita. Ah, o valor é 5 milhões, mano. Estão falando. Não, 5 milhões. Mas não chega nisso. O Fluminense tá querendo fazer doce. Não tem dinheiro, Não tem dinheiro. Mas também o cara não vai liberar um cara top. Bacana, pra quem né? tá se afogando, o crocodilo é tronco. Mas João Moreira está assim, acho que é. Eu, a frase? Pra quem tá se afogando, um crocodilo é tronco. Eu gostei dessa aí, balada. É nóis, Silvio. O bagulho é o seguinte: desde que você pegue ele, põe nas costas. Não, né? não mas, boa, RG, pro cara que tá se debatendo vai, na live, vai, lá, vai. O cara não quer saber se é tronco, o cara não quer saber se é boca, o cara apoia vai, a mão. Não vai pela frente, não. Mas aí que tá, com relação a isso ainda, eu acho, por exemplo, o Conca é um baita jogador. O Conca não é que ele tem espaço no Corinthians. O Conca ele tem espaço no São Paulo, no Palmeiras, qualquer no Santos, time no Flamengo. Aliás, qualquer clube que ele fala, quero jogar, ele tem espaço. O Conca é o melhor meia em atividade no Brasil hoje. Ele é o D'Alessandro, tá se, na cara. Se o São Paulo, se o Corinthians contratar o Dudu, eu se eu sou São Paulo, eu vou pra cima do Conca. Aí você é que fala, tá assombrar. É um jogador de frente, de velocidade? Não. Mas aí, se você tiver o Conca, o Michel Bastos tá e louco, o Ganso... O Conca joga em... Você tira a marcação de cima do Oswaldo, como o Oswaldo ele é fraquinho... Você fica entendeu? Livre. Mas era que nem tinha quando tinha o Lucas. Ele exatamente. Ele chamava o jogo. A história do Oswaldo apareceu no São Paulo por causa disso, porque tinha aí o Lucas. Aí o Oswaldo vira feia na balada, velho. É. Ninguém fica perto, tá ligado? Todo mundo vai pra cima. É verdade. Exato, exato. É verdade. Eu, se eu sou São Paulo, vou pra cima do Conca. É verdade. Tudo. Mas pera, é que tá. O Conca não corre, ele faz a bola correr, filho. Então, mas o Conca, eu acho que é um grande jogador também. Mas me desculpa, o Corinthians que tá nesse impasse com o Guerreiro, o Corinthians ele tá oferecendo... Morreu o assunto, né, mano? Mundos e fundos, então, porque não adianta, o Corinthians ele não arreda a pé da proposta que fez aí a última de 5 milhões de dólares, o Guerreiro ele falou que é 7. Então, velho, o negócio é o seguinte, o Guerreiro, a cada F5 que ele dá na internet, ele vê Corinthians interessado em Kun. Corinthians atrás do Dudu. Aí vê os valores. Corinthians assina contrato de 3 anos com um jogador de 31 anos que é o Christian, ganhando 400 pau por mês. Ou seja, você acha que o Guerreiro vai arredar pé da proposta 400 que ele pediu? Pau? Ele tá ganhando 400 pau. A informação que tem aqui, RG, eu tinha uma informação que o contrato era de 1 ano o com o Christian. Tá com mal vontade 1 ano. Com ele, né? Hoje já pipocou na internet aí que o contrato é de 3. É, então o Guerreiro não vai abrir mão, não. Então, aí que tá. Quando a gente fala aqui de responsabilidade financeira, quer dizer que não existe. Não existe. Porque a partir do momento que você começa a falar, não, porque os clubes não podem meter os pés pelas mãos, os clubes precisam ter essa responsabilidade financeira. Ninguém tá pensando nisso. Ninguém pensa nisso. Caraca. E aí o torcedor fala, não me interessa a responsabilidade financeira, eu quero jogador. O cara que tem esse discurso, pra mim, ele é um tonto. Ele é um bocó. Ele é um bocó, eu vou explicar o porquê. É verdade, Mota, porque o torcedor do Botafogo, durante muito tempo... Falou isso. Ele pensava assim, eu quero ter time, eu quero ter time, eu quero ter o Seedorf que se dane o resto. Trouxe o Seedorf, trouxe um monte de caras aí sem poder pagar. Carlos e hoje Alberto, o Botafogo tá afundado em dívidas, gente. Hoje o Botafogo tá na Série B do Campeonato Brasileiro, correndo risco de cair pra Série C. Porque não tem dinheiro pra pagar. Não consegue arcar com os compromissos então que tem. Você defende o Paulo Nobre. Eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Que não tem inclusive, um dos entraves que eu tinha aqui no programa aqui com o Domênico era por causa disso. Eu falei, você não pode exigir do Paulo Nobre uma irresponsabilidade financeira. Quando sua casa tá caindo, gente, não adianta você querer arrumar a cozinha, sendo que a sala tá despencando. Tem que colocar ali um tronco aqui, um tronco ali. Primeiro arrumar a casa, depois você pensa em reformar a cozinha. Você precisa fazer primeiro o básico, gente. É o beabá. Você tem duas planilhas. Quando você vai fazer uma aula de economia, RG, você tem lá duas planilhas ali. Você tem o que você arrecada e o que você gasta. Tá certo? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Essa conta não fala. Os caras não pensam assim, né, mano? É verdade que dizem que o Corinthians teve que pedir dinheiro pra empresários pra poder pagar 13º. Essa é a informação que consta aí nos bastidores, que o Corinthians teria pegado, acho que um bom dinheiro com o Carlos Leite. E neguinho que tá lá fala, também. Porra. A gente poderia até entrar em contato aí com grande sei lá, com o departamento de contabilidade do Corinthians pra saber se isso é verdade ou não. É o Raul que comanda, né? Sim, é o Raul Corrêa. E o zagueiro... É o mas e também, mano... Só pra completar, o nome do zagueiro que voltou do Avaí que a gente perguntou aqui é Antônio Carlos. Antônio Carlos? Isso. Mas enfim. Agora a pergunta querendo é que não, o Ralf vai ficar. Né? Não, o Ralf ele tem uma... Inclusive... Eles estão querendo vender. O contrato não é que tá querendo vender, moto. O Ralf, ele parece que tinha uma boa proposta da China. E se pintasse mesmo uma proposta, quando eles iam até soltar o Ralf pra que ele pudesse negociar. Tanto é que o Christian veio justamente por... Mesmo não estando atuando há muito tempo na posição de primeiro volante, ele viria pra suprir a ausência do Ralf. Coisa que eu também acho muito arriscado, porque o Christian ele já tá jogando na Turquia mais avançado. O Christian é quase um atacante. Será que ele tem o mesmo vigor físico e o poder de marcação que ele tinha há muito tempo? Não sei. Se o Ralf sair, bala, eu vou sair. Eu passei ano novo na casa do Ralf. Passou lá? Tirei o Ralf, meu amigo. E quem levou o gladiador? Ninguém quer aquele troco. Então, não. O Filipão, RG, claro. Ele declarou no Rio Grande do Sul, ele falou que se o Kleber entrar por uma porta do ônibus, ele sai pela outra. Quem falou? O Filipão. Eu disse que não quero. Mas por exemplo, já deixou claro que ele não quer o Kleber. Vai pro Curitiba, fiquei chamando. É que o Kleber gladiador, Curitiba. Eu não sei mais em que fase que tá a carreira dele, que tá num declínio danado. Tá dando dó. Mas se ele tivesse ainda... Dó ganhou 700 pau por mês, dó não, do futebol que ele tá jogando no Vasco, dava até dó o futebol. Mas eu não sei, nem vi um jogo do Vasco sequer. Não vi um jogo... Mas esse é o tipo do perfil de jogador que o São Paulo e o Corinthians estão brigando. É, é o cara que briga. Perfil. É. Perfil. Mas ele não tem mais risco. Ele foi mal na Série B. O Duro é o kit, ele foi mal, né? Eu volto falando, ele caía no chão, show. Eu falei com o empresário, o Pepito. Pepinho? É amigo antigo da avó, né? Ah, o Pepinho é amigo antigo da avó? É. Ah. Tá pegando, vó? Porque os palmeirenses dizendo que ia ser a surpresa do Alexandre Moita. Ia ficar junto com ele, com o Fred. E aí ele falou que nem um minuto ligaram pra ele, que não tem nada a ver. Tá certo. Muito bem, vocês estão vendo o Estádio 97 da Energia 97 FM no oferecimento de Stomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br. E olha, hoje no primeiro programa ao vivo do ano, fique atento. Sim. Porque nós teremos muitas coisas legais em 2015, né? Vem muita coisa boa aí pela frente. Vem o resort do Estádio 97. Vem aí. Bom, hein? Bom. Bom. Flamengo já tá lá, hein? Hã? E eu tô mais condicionado, hein? Flamengo saiu do Rio. Na verdade, eu tô levando o jogador. Mas quem que treina mesmo, Flamengo? Eu treino. Eu passei ano novo no Bubom. Você gosta de lá, né? Sabe quem tocou no Bubom? Não. Quem tocou no Bubom? Domênico Gato. Bubom? Domênico tocou no Bubom. Você tomou café da manhã com ele? Tomei café com o Domênico Gato, pediu pra voltar pro Palmeiras, chorou pra cachê. Ah, é? Só quando o Domênico bebe, como é que fica, né? Nossa, virado do ano. Olha, o Domênico quando bebe se transforma numa das pessoas mais desagradáveis. Ai, meu Deus, café, porra! Sabe que ele lembrou de mim? Chorou, babou no meu mamão. Será que tomando café, babou no meu mamão? O Domênico toma café com vodka, café com uísque. Tipo essas combinações de balada. O Domênico, ele é ligado ao álcool. Não importa então, em que... com café. Mas o mais estranho é ele querer sentar no cadeirão ainda. É verdade. Mas, além de tudo isso, vamos ter promoções internacionais. Vamos ter o Chupa Delivery. O Chupa Delivery, boa, que vai ser legal demais. Antes dos clássicos do futebol brasileiro, você vai mandar pra nós o telefone do seu amigo, que você quer que mande um chupa. Se o time dele perder o clássico, a gente liga ao vivo e manda um chupa pra ele. Nossa. É, então, tudo isso dentro do Estádio 97, na versão 2015. Vem aí a categoria de... Vem aí a categoria de base do Estádio 97. É. Vai ter categoria de base. Vai ter categoria. Estádio, mas você vai ter categoria de base. Olha, eu posso cuidar pra você. Você cuida, né, safado? Vem aí o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. É muita coisa pra acontecer no programa. De base. Vai ter. Opa! Se não. Então vamos aos ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Vamos lá. Vai tocar aqui nossas drubas, ó. Atende aí, mano. Vamos aí. Alô? Alô, boa noite, Sombra. Ó. Boa noite, é o mano. Opa, boa noite, aí, mas mano. É o mano. É, vamos lá. Quem fala? Tudo bem, Michele Cássia. Ai, que sorte. Feliz ano novo. Feliz ano novo, você também. Olha, feliz ano novo, hein, pra você. Que gostoso, viu? Que gostoso, hein, mano. Ô, Carmela, que gostoso. Tá E, ô, Michele, quantos aninhos? Que privilégio. É só um detalhe. É, quantos aninhos, Michele? Primeiro ouvinte de 2015. É verdade. Falando ontem, né? Olha, quem sabe faz ao vivo, bicho. E quantos anos, ô, Michele? O suficiente para conhecer muitas coisas, muitas músicas. Não, aqui a gente fala em numeral. É, tem que ter uma idade. Não, aqui não tem essa frescura de mulher não falar idade, não. Tem que falar, assim. Não pode falar, mano. Aqui não pode falar o Cats, mano. Você mulher não gosta de falar idade. Mulher não gosta de fazer um monte de coisa e faz. É. Mulher gosta de lavar roupa? Não gosta. Tudo que a mulher não gosta de fazer, eu faço. O mano tá um elefante na cristaleria. Ele tá mexendo Toledo cristaleria. Ô, Michele, você quer pedir Gustavo Lima que mal te fiz? Nossa. Cuida bem dela, Henrique e Juliano. Ou instigante sorriso maroto. Fala, nossa, meu amor, fala. Meu Deus. Vou abaixar o volume do Last Computer aqui em Monticello. Só um segundinho, porque eu tô ouvindo vocês via... VLC média, né? Então tem média. Legal esses termos tem técnicos delay, que o ouvinte um conhece. Né? Não, vai lá, a gente espera aqui. Rapidinho. Ó, enquanto isso, Gustavo Lima e Malte Fiz. Tô muito feliz em falar com vocês, viu? Com certeza. Nossa, muito obrigado. Qual a promoção do começo do ano, Jorge Carmelo? Não, daqui a pouco eu vou falar do verão. aqui da Energia Ligueira da cidade. Como é que é? A gente vai passar na melhor praia do litoral paulista. Ah, é? Qual? Adivinha qual? PG. Bertioga, olha aqui. Bertioga. Ah, não, PG. Pelo Índios. Dente bronze, a base de Fanta. Como é que é? Como que é, Dente bronze. Que negócio pra bronzear? Jet bronze? A base de Fanta. Mas isso rola na praia. Na verdade, não é Fanta mesmo, é a base de cruz. A primeira promoção do ano. Não, daqui a pouco a gente vai falar aqui. Eu já sei a primeira promoção. Qual que é? Pode falar, você pode ajudar a gente. Ouvir sempre muito querido aqui na LG. A primeira promoção do ano é a festa de lançamento do CD As Energéticas, volume 1, de Jorge Carmelo. Olha aí, boa ideia, hein, Sombra. A gente pode tentar lançar. É verdade. Mas é verdade mesmo. Eu até comentei no ano passado. Esse ano, inclusive, tô mal espero para poder curtir a festa de lançamento no CD As Energéticas com Jorge Carmelo. É, mas vai ser difícil esse CD sair, vai ser muito complicado. Ô, Michele, você tá ligando aqui no estádio, você curte futebol, você torce para que time? É, Pati Clube Corinthians Paulista, embora é corintiana, eu não esteja acompanhando muito. É, então, mas me diz uma coisa, você ligou aí pro estádio, vamos falar um pouquinho do Corinthians então, né? O Corinthians... Vamos lá. Corinthians está na Libertadores da América. Você faz aquele gênero de torcedor que nem mulher em Copa do Mundo? Quando é Copa do Mundo, a mulherada gosta, né? Ai, grita. Agora, eu vou te dizer, Sandra, quando eu conheci vocês no ano passado, inclusive, no eu até comentei que alguns anos atrás, realmente, ouvindo assiduamente todos os dias em extrema, a Energia 97, o Estádio 97, eu acompanhava muito realmente o futebol. Vou dizer a você que atualmente não estou acompanhando futebol. Atualmente, com todo respeito, obviamente, estou como mulher no, em Copa do Mundo atualmente. Com todo respeito, obviamente. Então, eu, nesse momento, sim, viu, nesse momento eu estou um pouco assim como mulher em Copa do Mundo. Mas como eu tenho um respeito muito grande pela Energia 97 FM, demais mesmo, de verdade, por todo esse mundo do rádio, música e comunicação que vocês convivem, vivem, eu aprendo muito com vocês todos, vocês sabem disso, foi um grande privilégio para mim ter conhecido vocês. Legal. Né, no resort do estádio, onde eu saí especialmente para isso. Na verdade, eu participei do resort, obviamente, eu participei da companhia só de vocês. Tá então, certo. Foi uma alegria muito grande. Então tá legal, Michele. Olha, diga. Só pra você ter uma ideia, eu fiquei mais de 2 meses com aquela pulseirinha no meu pulso. Não tirei de jeito nenhum. Ela ficou por mais de 2 meses. Nossa, ficou comigo, preta. Até arrebentar sozinha. É, mas faz isso não. Ficou ruim, nossa, aquele cheiro. Isso aí traz fungos, né? Não, faz mal. Faz bem, aceia a alma, pelo amor de Deus. Vocês imaginaram, Portuga com uma pulseirinha durante um mês. Não, eu fiquei com a mesma cueca naquele dia. Não, para. O Portuga tá com a mesma bermuda faz um ano que ele vem com a mesma bermuda. Não, a pulseirinha. Quantas camisas da rádio você tem, Portuga? 13. Que você vem com a mesma. O Portuga entrou com a cueca repetida pra dar. Não, que nojo. A cueca é melhor que eu esqueci. Você pode usar no avesso. Já aconteceu de você chegar a viajar e falar assim, puta, esqueci as cuecas e aí só tem uma na mala? Não, porque a primeira coisa que eu corro pra botar dentro da mala é cueca, velho. Mas como você leva uma extra na mochila? Eu comigo sempre levo na mochila. Comigo já aconteceu. Eu levo umas 13. É, eu levo uma extra na mochila que acontece alguma coisa, você fica no aeroporto. Cueca você tem que levar muito. Comigo aconteceu. Toma um banho tcheco lá e troca cueca. Hã? Meia. Uma meia de meia. Não, não, mas você se apertar e a meia aí, pra limpar. O Portuga passou novo, ele pulou as ondas, ele tava com essa roupa. Tava mesmo. Ele seca no corpo e fica com ela. Você foi pro litoral, Portuga? Não faço essas coisas. Não, porque ele tem medo de ser preso lá. O pessoal doutrinar ele, free will e tal. Imagina o Portuga fazer esse jet bronze aí. Faz um furo na tela. Mano, imagina o Portuga andando de stand-up. O que é? Um jet bronze com Fanta, Carmelo? Não, pra um depósito de cruz. Nossa, e o Portuga andando de stand-up. Deve ser uma coisa linda. É igual você, bonito pra que cheiro. Michele, e aí? Esse respeito que eu tenho por vocês, de acompanhá-los durante muito tempo, vocês realmente fizeram, de verdade. Eu tenho uma identificação muito grande com a Energia, de verdade mesmo. Legal. Tanto é que o ano passado, o amigo do Bento, Adriano Pagani, ele pode comprovar isso. lembra? Eu comentei com vocês no ano passado. É, você falou que o Adriano Pagani ia vir com um amigo dele, o Bento, aqui pra Águas de Lindóia, do lado de Monte Sião. E a alegria, né, pra minha felicidade, eu pude estar no evento onde o Bento estava e nós tiramos muitas fotos juntos e conversamos. E ele assinou também o evento. Ai, meu Deus, obrigado, porra! Tá certo, Michele. Olha, então, olha, um feliz 2015 pra você, tudo de bom, que você tenha aí muita saúde, muito sucesso, um abraço pra você e toda a sua família. Continua ouvindo aí a energia, divulgando a energia no interior, tá bom? Disponha, Sombra, disponha. Na verdade, quero mandar um abraço muito... Mas, assim, embora eu não esteja acompanhando futebol nesse momento, porque pra mim tá sendo uma alegria quase sem igual pra mim. Assim, alegria da cidade, você, né? Tá certo. Valeu, viu? Então tá bom. Obrigado, valeu, Michele. Um beijo. Quero mandar um feliz ano novo pra todo mundo. Especialmente pra Domênico Gato, que não está aí no momento. Ah, obrigado, porra! A gente vai te dar o celular do Domênico. Se liga pra ele e fala. Tá bom? Não, tem bip ainda, mano. Tá ouvindo. Ele com certeza tá ouvindo. E pra todos vocês, ele tem um teletrim. Muito grandioso. E é uma honra ser a primeira ouvinte a participar. Legal. Boa. Valeu, Michele. Valeu, Michele. Beijo grande pra todos vocês. Valeu. Tchau. Aí a participação da Michele. Vamos pra mais um ouvinte. 3284-7097. Vai lá, mano. Toca as rumas. Mano, meu Deus. Peraí. Mano, com toda a disposição dele pra 2015. Olha lá a cara dele. Olha a cara do mano. Cara, vai. Oi, sou eu de novo. Eles têm que abrir a porta aí. Estão batendo aí. Segue. Estão batendo no telefone. Peraí, deixa eu pegar. Ô, mano, isso é uma. Olha. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se agora foi. Alô? Alô? Quem fala? É João. João do quê? João Marcos. João Marcos, mas seu nome de cantor brega ainda. Truco. João Marcos foi um goleiro do Palmeiras. Foi. Não, sai fora. Foi goleiro do Palmeiras. Foi. Não, em homenagem. Seu pai colocou em homenagem ao Palmeiras. Tem um goleiro também chamado João Matuidi. Não, não tem. Mais tarde, não, se puder, eu queria declamar um poema que escrevi na virada de ano, que estava meio alterado. Só faltava essa. Escrevi um poema. Juninho Pernambucano, você vai declamar um poema daqui a pouquinho? É, daqui a pouco eu quero declamar um poema que escrevi. Sim, pois não. Obrigado. Daqui a pouco, hein? Logo mais. João Marcos, qual o seu nome completo, meu? João Marcos Faza Augusto. E quantos anos? 19. Aí RG número 2. Hoje. 19. Ah, esse é o tipo do cara, chega na balada, velho, de virada. Se tiver muito mamado, ninguém fala. Vaza, velho. Vaza. Ai, vaza. Não, é, não entendi a piada. É o sobrenome dele, seu Jéssica. Não é vaza, é faza. É, mas. Ah! Mas se você chegar mamado, o cara fala, vaza. Errou a piada. É, vaza, não faça, velho. É. Foi mais engraçado do que quem acertar. Sabe faz ao vivo. Porra, bicho! Aí, a do Mota foi melhor. Oi. Opa! Os melhores do ano da Globo, cada panaca. O prêmio, ganhou, o prêmio. Ô, Rudy, você nunca foi indicado o prêmio da casa? Que é prêmio? Ó, porque esse prêmio é legal, o prêmio da firma. Porque, ó, daqui a pouco não tá nem na casa. Ô, Rudy, porque é prêmio da. É prêmio de firma, né? Virou legal agora, hein? Globo. Tirou legal agora. Não só ganha cara da Globo, os melhores da firma. Pelo estádio, do que pelo Altas Horas. É verdade, meu. E, ô João, qual o bairro que você tá falando aí, meu? Eu tô em cima da ponte da Estanduva, indo pra casa, mas eu moro na Velha Franca. Cuidado, não chega muito na beirada aí não. Não, não, mano. Ó, então você mora bem, mano. Que lugar da Anália Franco você mora? Perto do shopping, perto, ali, o Serete? Perto do shopping, é. Ah, mas também tudo virou a Anália Franco ali, né? Eu gosto do Serete! Eu gosto do Serete! Mora na Vila Formosa, pô. Mas o que eu mais gosto é de Fábio. Não pode falar, não pode falar. Tá louca? Vinagrete. Ô, amigo. Pô, seu telefone é mais difícil de entender a bagunça aí, hein, meu? É, eu também acho. É complicado. Então desligue ou pelo rádio, velho. Não fala assim. Então vamos nos policiar pra falar uma vez por um de cada vez. Ah, empolgada, mano. Difícil, hein? Pra que ele possa entender-nos. Mas pra quem já vai, velho. Você teve tá fazendo aula de português, mano? Não, tá não. É que eu tô relaxed. Depois de uma semaninha de folga, na praia todos os dias, eu voltei uma pessoa zen. Como você não me chamou pra ir com você, eu não tinha pra onde ir, velho. Ué, mas o que você não falou? Ah, tá bom, mano. Você é sempre bem-vindo. Tem um quarto lá em Camburi que eu tava alugando. Ah, lá. Você não foi lá fazer um pacotão com moto? Volta a querer transar. Você? Jamais. E ô, João, no censo do Estádio 97, a gente vai fazer umas perguntas aqui. pra saber qual a sua profissão, pra ver se a gente pode usufruir de algum benefício. É verdade. Não, eu tenho uma empresa que faz manutenção e suspensão de caminhão. Aí, moto. Oh. Ah, então você é aqueles caras aí que ficam colocando o caminhão pra cima. Você já viram esses caminhões na estrada? Já. Hoje a moda na estrada, RG, é os caras colocarem como se fosse uns tijolos assim na suspensão do caminhão pra deixar ele alto. Ele fica como se fosse aqueles carros lá grandão que passa por cima dos outros carros dos Estados Unidos. Aqueles Jeepão lá, aqueles Bigfoot, sei lá. É proibido agora, hein, mano. Então, mas você faz isso, você ganha a vida fazendo algo irregular, ou não? Não, eu ganho a vida desfazendo as merdas que os caras fazem. Ah, mas ó. Ah, então você tem que, então você tem que fechar, não. Pera aí. Se você quiser ganhar a vida desfazendo as merdas que o caminhoneiro faz, tem que pegar a chave do cara e jogar no córrego. O caminhoneiro na estrada, velho. Desculpa. Eu sei que tem um monte de caminhoneiro que tá ouvindo a gente. É, vão ficar bravo, gente. Fala assim, é uma ótima categoria. Mas pega, então faz o seguinte: vai pra Minas, tá certo? Sexta pra sábado, na madrugada, Sombra. E aí você pega atrás de você na Fernão Dias um areieiro. Areieiro, sabe aquele cara que transporta atrás areia? De você não, na frente. Não, atrás. Atrás, o cara vem te empurrando. Porque o cara vem dando farol ele alto, velho, com a carreta. É. O cara faz as curvas 100 por hora com aquela porra cheia de areia. O cara não tá nem aí, mano. Se você morgar, ele passa por cima. A hora que embala, não para mais. Aí, é verdade, velho. Ele passa por cima. É verdade, velho. Mas não é só. Perigo é só lá. Qualquer estrada que você pegar areieiro, sai da frente. Então, amigão, o negócio é o seguinte: com relação a essa suspensão, se o caminhoneiro falar, eu quero dar uma equipada no meu caminhão aqui, quero fazer essa porra aqui, um Bigfoot, mano. Você não faz pra ele? Ah, eu faço, né? Mas eu deixo bem claro que ele vai ter que voltar pra te fazer depois. É lógico. E quanto sai se o cara quiser dar uma turbinada assim no caminhão? Pra levantar o caminhão assim? É. Ah, varia muito, mas não fica menos de uns dois pau, não. Dois conto, mano. Se o cara quiser rebaixar o caminhão. Se o cara o quê? Quiser rebaixar o caminhão. Tem caminhão mesmo que rebaixa o caminhão. Aí sai um pouquinho mais barato, porque não precisa pôr os calços, nada. Aí consegue até por uns 800, dependendo do caminhão da família. Porra, não, mas ó, eu tô zoando, tô enchendo o saco. Mas a outra coisa que o caminhoneiro faz, que é um perigo lazarento, e aí não serve só pra caminhoneiro não, serve pra qualquer motorista que tenha responsabilidade. Essa porcaria desse pneu recalchutado que eles colocam, por exemplo, um pneu gasto, RG. O cara vai lá e coloca uma lâmina de borracha por fora e cola, que lá não sei com que porra de cola. Que mais tem. Aí na hora de rodar, o cara tá rodando em alta velocidade, aquela merda de escola. Pra economizar. Aquele negócio de escola, aquela sola que ele colocou por baixo da onde tava gasto. Aquilo vem igual uma pedra. Aquilo ali, RG, funciona como se fosse um corpo. Porque uma vez eu vi aquela merda de pé, tá certo? Na frente do meu carro. E se eu não tivesse, talvez aí, a destreza. Reflexo. O Schumacher. O reflexo de poder desviar sem atingir ninguém, eu poderia ter jogado meu carro no muro. Então é complicado, porque hoje, infelizmente, no Brasil, aí vão falar, você pega no pé dos caminhoneiros, não é só o caminhoneiro que faz isso, motorista de ônibus também faz e motorista de carro também faz. Mas só faz. Mas é quando você pega em grande proporção, RG, principalmente um caminhão que tem, sei lá, 8 pneus nesse estado, é complicado. Agora só te lembrando que nós estamos há 15 minutos com a vida do cara no ar. Não, mas é bom, só é bom. Na parte do arquivo confidencial, o dia que você quiser se aposentar, RG, aqui da rádio, você pode comprar uma carreta e viajar ao Brasil. Aí você já tem um rapaz aí pra fazer a suspensão. Eu queria ser. Só pra não sair do assunto, mano, aí depende também de qualidade, entendeu? Uhum. Se você pegar uma marca boa que faz aí o que eles chamam de reformar o pneu, enfim. Vou dar um exemplo, eu não trabalho com nenhuma dessas marcas, então não tem problema citar o nome. O que o serviço que a Michelin faz, a própria Michelin, recapa o pneu. Fica melhor que muito pneu novo. Não, mas uma empresa idônea é tudo bem, o problema é essas beiras de estrada. Aí. O mesmo trampo, aí não dá pra garantir também, né? Não, você pega esses caminhoneiros que vão atrás de preço, velho. O cara pega esses pneus aí, um pneu de caminhão por R$200, velho. Desculpa, vai ser nesse modo. R$200? Mas aí o cara vai na boca de porco aí, pô. Ah, deve ter, velho. Essas porcaria de pneu que os caras vendem. Recalchutado. Tem cara que os caras põem um adesivo. O cara sobra, ele só cola uma lâmina de borracha por baixo daquilo que tá gasto com uma cola nojenta que, sei lá, vai rodar 100 km e vai despedaçar na estrada. Quando você pega aquele pneu lá todo estraçalhado na estrada, essa porcaria aí. E teu time, estão recalchutando bem ou o pneu tá novinho? mais ou menos. Aqui é Corinthians, mano. Boa, mano. É um cara que não trabalha pro desenvolvimento do país, eu tô vendo. Esse aí vai recalchutar, tá sem dinheiro. Ele coloca caminhões bem cuidados na estrada. Tá naquelas lonas lá, né, mano? Mas pelo que o mano que a gente tem visto, o que tá acontecendo com o Corinthians, sim, tá cheio de pneu gasto, precisa renovar uns pneus que tem ali, né? Mas tá gastando o dinheiro todo num pneu novinho. Tem 12 pneus. Não tô entendendo o que tá esperando pra renovar com o Guerreiro. Não tô entendendo. Então, eu também agora não tô entendendo. Apesar de achar que é um absurdo que o Guerreiro pediu, Mas diante das cifras que o Corinthians tem apresentado na internet, aí, que o Corinthians tá a fim de pagar pra Dudu, pra Conca, pra sei lá mais quem, Cris... Não era pra chorar, né, mano? Não é, mas pra fazer doce todo que o Corinthians tá fazendo. Não estaria chegando ao Corinthians Ricardo Oliveira? Não, ele tá voltando pro Brasil. Não sei se é o Corinthians especificamente. Não, ele o empresário tá fechando o clube de São Paulo. Tá fechando com o grande clube de São Paulo. Esse é aquele que fez o transplante de joelho lá? Não. Que transplante de joelho? Tá maluco? Que porra é essa? Não, mas teve o jogador do Vasco. Ele pegou do morto, louco, né? Não, teve o jogador do Vasco. Aí que ele fez um transplante, ele pegou algumas peças do morto. Não, foi o Éder Luiz, já, irmão. Então, jogou no Vasco. Jogou, não era do Vasco, mas... E ele fez aí realmente essa cirurgia. Pegou do morto. E eu venho falando aqui há muito tempo, mas é verdade. Não, ele pegou o menisco, porra. Ah, pegou do morto. É, do morto. Mas era o cara, tava morto. Pegou ali a região, o joelho seminovo. É, coração quando é transplante também, pega do morto, ué. Também, ué. Lógico, você vai tirar as peças do carro antigo, o cara tem que estar inutilizado. Só faltava o cara tá vivo, né? Pra você ter... com todo o respeito a essa galerinha aí que tá jogando bola aí, mas o Ricardo Oliveira, com 34 anos, eu não preciso ver jogar. Ele é melhor que todos esses negros aí que estão por aí, esses Dudu da vida, esses caras aí. O Ricardo Oliveira joga bola, não joga, mano? Jogou, tá cansado, jogou passado, anos, porra. Jogou, passado, mas Portugal. 34 é muito? Portugal, desculpa, ué, mas ninguém o cara sabe tá no mundo árabe, tá certo? Quando o jogador tá jogando no Emirados Árabes ali, todo mundo sabe que o negócio ali é semiprofissional. É, não treina. O cara trabalha de dia lá tirando petróleo e à noite ele vai lá jogar bola. Eu não vi mais verdade. O Ricardo Oliveira jogando bola. Mas ninguém viu, gente, ninguém viu. Não dá pra chegar aqui e cravar que o Ricardo Oliveira vem e resolve um problema de algum time. Mas tem um monte de meia perna, o Ricardo Oliveira, português, tá se pautando aqui no que ele já fez no São Paulo, tá certo? O que ele já fez na Portuguesa e que ele já fez no Santos. Na Itália, na Espanha. Não dá pra chegar hoje e falar eu tenho certeza que o Ricardo Oliveira virá e vai resolver o problema do meu time. Tanto é que ele, numas declarações que ele deu, ele falou que ele se conforma em ficar no banco. Ele serve talvez como uma peça de reposição. Quando o cara já vem com esse objetivo, compor elenco. Ele já sabe que ele tá vindo em uma situação muito abaixo do que exatamente. Ele já teve. Ele falou isso. Um cara experiente ali pra segurar um resultado, alguma coisa assim, que vai saber tocar bola, mas não pra fazer um resultado. Ou seja, convenhamos. Eu queria no meu time. Tá cada vez mais difícil arrumar bons jogadores. Mas cada vez mais difícil arrumar bons jogadores pros nossos times. Tá demais. Olha, você fala assim, né? O Palmeiras, olha só o Palmeiras. Eu não tô nem dizendo, olha, esse Leandro Banana, juro pra vocês. Eu vi ele fazer 2 gols, acho que na última rodada do Campeonato Brasileiro, eu também não vi mais. Não sei nem dizer se é bom ou se não é. Aí você vê, o Palmeiras tinha o Henrique como o artilheiro. Sim. O Henrique, gente, tá tão ruim o negócio, que o Henrique, se fosse nos anos 70, 80... Mas já. Se bem que os anos 80 do Palmeiras foram lastimáveis. Teve jogador até pior que o Henrique. Né? Palmeiras não serve pra base nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa: esse Henrique é muito ruim. Tá muito ruim. Ele é caneludo, né? Isso aí, Leandro Banana, jogou. Mas é a falta de opção, gente. Lá no Flamengo, fez meia dúzia de gol. Ah, o cara é bom. Aquele brocador. Aquele brocador tá falando, é ruim. E o Inter tá interessado. No brocador? O Inter negou, brocador. Não, foi oferecido o Inter. O Inter falou que não. Mas, não, gente, foi oferecido se não for pra fora, o que sobrou na latinha da dispensa, que tá todo mundo caindo de boca, ou tentando, é o Conca e o Fred, cara. Agora, não tem mais nada aqui pra você... Ô, RG... Nossa, tava vendo aí... Você vasculhar, não tem. Outro dia eu li agora... Não, mas o RG, dentro das limitações dele, Sombra, mas ó, o Leandro Damião é um jogador que eu gosto. O Leandro Damião, por mais que ele tenha tido uma má passagem no Santos, é um jogador aí que já mostrou que tem qualidade. Mas aquilo que você fala, mano, do Damião... Se ele pega um time encaixadinho igual o Cruzeiro, ele vai fazer gol. Mas vai com interrogação. Se ele entra num esquema onde a responsabilidade dele de criação é menor, porque o time já está encaixado, ele vai entrar como coadjuvante, muda de figura. A coisa pode mudar de figura. Mas é interrogação. Tudo bem. Interrogação. Principalmente se esse time tiver... Não se esqueçam. O Leandro Damião chegou no Santos. O Santos com aquela molecada voando no Campeonato Paulista. E aí você tem que mudar o time. Você tem que mudar o time em função do Leandro Damião. Mas é que tá, RG. O Leandro Damião é o seguinte: mais de 70% dos gols dele, se você for ver no Internacional, saíram dos pés daquele lateral esquerdo do Kleber. Se um time tiver um bom lateral que cruze a bola na área pra ele constantemente, ele vai fazer gol. Porque, como o Mano disse, ele tem presença de área. Agora o Inter. Vamos pegar o Inter. O Inter tem no grupo dele o Wellington Paulista, o He-Man e vamos supor que traga o Vrongador. São três jogadores. Neymar. Não, mas o Neymar é do lado do campo. Tô falando centroavante, mano. É o Wellington Paulista, He-Man e Vrongador. Sempre somar os três, são idênticos e não jogam nada. Mas é ridículo. É incrível. jogo é igual. Por exemplo, no Corinthians, aí, o Mano falou no, nada, o Mano falou no Corinthians, mas eu não vejo o Tite fazendo esquema de jogo pro Damião, não. Nem o Guerreiro tem esquema de jogo pra ele, pô. É, amigão, tá cada vez mais difícil o futebol, viu? E é aquilo que o Benja costuma dizer, se nós não formarmos os jogadores em breve... E cada vez vai ficar pior, porque fica todo mundo aí dependendo. Olha, São Paulo e Corinthians estão numa batalha pelo Dudu. Então, cara. Pelo Dudu. É. Nada contra o Dudu. Mas acontece que, assim, a briga. Se a briga fosse em cima do Conca, justifica, sim. Justifica. Né? Mas, assim, a briga pelo jogador tá fazendo o Dudu parecer ser mais do que ele é, na verdade. E esquece a geração fazer, essa geração joga, porque todo mundo vai correr atrás disso, vai fazer, mas sabe pra quê? Pra vender rapidinho, pra fazer dinheiro, velho. Ninguém vai segurar revelação aqui, não. Porque a lei não... Não, aí aparece um moleque no Corinthians lá que joga mais ou menos, e é 33% do Corinthians, o resto já tá, sei lá onde. É verdade. E por falar... Mas, ô amigão, e por falar em moleques... Não sei se você acompanhou ontem a abertura da Copa São Paulo, é a abertura que eu digo, é o jogo de estreia do Corinthians, né? Eu vi o jogo. Corinthians e Guaicurus. Você chegou a acompanhar? Não vi. Sofreu, hein? O Corinthians ele ganhou de 3-1, mas o resultado ele não reflete o que foi a partida, não. O Corinthians ele abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele teve, acho que o gol de empate, se não me engano, acho que em torno dos 25, próximo dos 30, tá certo? O Corinthians sofreu o gol de empate. O Corinthians ele só conseguiu aí fazer o segundo gol, tá certo? Inclusive... Um perreio danado, gente. Eu vi. Porque o time do Guaicurus aí marcava bem, o Corinthians não conseguia se desvincular da marcação, aí a molecada tá nervosa, tá certo? Tem até uns meninos ali que pareceram aí que tem um futuro, tá certo? Como jogador aí, como é o caso do Cassini, como é o caso do Marcinho também, mas tem outros que, pelo amor de Deus, por mais que o Guilherme Arana tenha participado do terceiro gol aí, deu assistência no final do jogo, ele foi na linha de fundo ali e fez o cruzamento do terceiro gol, um jogador que passou recentemente aí pela equipe principal também teve a sua chance. Fez assistência pro primeiro. Desculpa, o Guilherme Arana, gente, ele pode até ser voluntarioso, etc e tal, mas não dá, velho. O Tocantins, o que ele perde de gol, o que ele perdia no profissional, ele perde no Júnior também. O cara é centroavante, RG. E o cara não faz gol, cara. O cara é especialista em perder gols. Concentrado totalmente. Aí vou falar, mas tá pegando no pé, menino, etc e tal, mas gente... É menino com salário de gente grande. Esses moleques aí já tem empresário. Contra um time de esses nada, moleques, né, eles mano? Já estão tendo oportunidades aí no time principal. E tem que... Ô, oh, cara, precisa que eu vou responder, mano. E um time mano, que não você... existe, né, mano? Ô, Mota, quando formou o hino, a formação pra cantar o hino nacional, você vê que fisicamente, a diferença dos garotos do Corinthians pros garotos do Guaicurus eram enormes. Os caras do Corinthians, grande, mano, parrudo. Sábado, os caras desse tamanho, assim. Sábado eu vi jogo de São Paulo contra o Serrano, dá dó. Você viu? Dá os caras magrelos, os caras não entram no tempo. O Guaicurus, velho, eles chegaram em São Paulo no sábado, porque eles não poderiam chegar antes, porque a organização do torneio não liberou a entrada no hotel. Todos eles fazem isso. Eles vieram do Mato Grosso do Sul de Brasil. O ônibus quebrou. Possivelmente deve ter quebrado, porque ninguém quebrou, vem do Mato Grosso pra cá sem quebrar o ônibus. Mas quebrou mesmo. Dizendo que São Paulo vai enfrentar um time, acho que amanhã, que não tem goleiro? O Serrano? Não, é outro time. Não. É o Rio Branco, parece. Não, Serrano foi com o São Paulo. Serrano foi com o outro. Como é que parece? Deixa eu ver aqui o nome. Não sei como é. Eu sei que ele não tá sem goleiro. O goleiro desse time aí, ele foi expulso na primeira partida. E ele não vai poder jogar, porque o goleiro reserva. Ele optou por jogar por uma outra equipe aí no outro campeonato e não veio pra cá. Você tá brincando. Ou seja, o São Paulo ele vai pegar um time que não tem goleiro. Os caras se trocam. Vai colocar o meia. E a curiosidade é a seguinte: eles colocaram um jogador pro gol quando o cara foi expulso e vai jogar outro. Bom, outro cara. Olha, o São Paulo vai pegar o ABC. Então, não é o ABC, não. O ABC tá no outro grupo. João, peraí, deixa eu ver. Eu. Ô, João, um abraço pra você. Bom 2015. Tudo de bom, Tomer. Fique sempre aqui na sintonia do Estádio 97. São Raimundo, que São Paulo da Energia 97. Olha, vai ter uma... Vou dar um salve aqui rapidinho pro pessoal que tá enchendo o saco lá da faculdade da Unixul. Sim. Manda. O Cercel, o Ferdinando, o Lucas, o Michel. Um amo ela pra minha namorada, Bruna. Ei, Bruna, vai começar o ano arrebentando, hein? É isso aí, a cadeia de bate pronto. Boa! E só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, mano. Tá bom, rapaz. Boa, velhinho. Ganhou bolsa térmica, ganhou um kit Bozano. Valeu. Valeu. Tudo de bom. Pra pegar? Opa, você tem 3 dias úteis. Demorou. Em horário comercial, tá bom? Tá bom. Se você não puder vir, peça pra um caminhoneiro encostar aqui, o caminhão na Paulista pegar pra você. Não, mas você é caminhoneiro, é isso? Não, ele conserta. Ele conserta caminhão, tá bom. Um abraço, valeu, João. Falou, Sombra, abraço. Valeu, irmão. Boa. Obrigado aí pela audiência, mano. Joga um caminhoneiro gordinho aí, me dá o telefone. Broca Fumigante. Broca conta quem que a Energia traz pra primeira festa do Energia na Véia no ano. Ah! Sério? Não acredito. Vital Onda Vapéia, chamou que assim estava mal. Paralamas do sucesso. Boa, mano. Olha o cara, velho. Olha aí, festa do Energia, primeira festa do Energia na Véia no ano. Energia na Véia Premium, dos DJs da Véia, Silvio Ribeiro apresentando a festa e o show de Paralamas do Sucesso. Então é a festa como você já gosta, trazendo ainda o show dos Paralamas, comemorando 30 anos de carreira, velho. Bom, hein? Bom, muito bom. Legal. Show de bola. De 30 anos. Boa. Aí você fala, mas quando é o show? Show dia 14 de março. No Palácio das Convenções do AMB. Olha, aí você pergunta, quando os ingressos estarão à venda? Já estão à venda no site ingressorapido.com.br e estarão à venda nos pontos físicos de venda a partir de quarta-feira, nas lojas Tentbit e nas lojas Offner, algumas lojas, Ibirapuera, Interlagos, Eldorado e Shopping Moca. Então, ó, e aproveite. Atenção, porque até compreendendo muito a situação da galera que tá muito duranga, sim, primeiro lote de ingressos há um valor extremamente promocional. Ó, aproveita. Pô. R$50. Ô, caraca! Primeiro lote de ingressos a R$50. Porra. Se você que não é bobo... Show do Paralamas, velho! Caraca! É, festa véio. Da Véia, show do Paralamas... É nem cinema animal. Hoje. Não, nem cinema. Porra. Mas não, nem mesmo. É verdade que eles vão abrir o show do Rudy Landucci? É verdade? Como assim? Que o Rudy Landucci depois vai fazer stand-up. Não, não, não, menos, ah, menos. Que moral que te dei agora, hein? Menos, menos, mano. Menos, que moral que eu dei pro Rudy menos, agora, hein? Menos, cara, nem a mãe aqui. Dele, nem a mãe dele deu essa moral pra ele. Isso não. Sabe quem é? Não. Quem não deu? Que a gente acertou o cachê do Paralamas, não sobrou grana pra acertar o show do Rudy. E o Rudy é caro, entendeu? Ah, cara, não, a gente tinha que optar por um dos dois. Mas eu vou assistir esse show aí do Paralamas, muito bom. Outro dia eles estavam em altas horas. São? Tão, muito gente. Tá certo. Paralamas do Sucesso, festa do Energia na Véia Premium. Paralamas comemorando 30 anos na festa da Véia, dia 14 de março. E aproveite, hein? Ingresso à venda a partir do dia 7 nos pontos físicos, nas lojas Tentbit, lojas Offner. Você quer informações, vai no site festaenergianaveia.com.br. festaenergianaveia.com.br. Vai bombar, tem ingresso de pista e tem ingresso de área VIP Open Bar. Oh, pô, cara, eu gosto muito, cara, do Paralamas, cara, Paralamas, cara, se resume, cara, pra mim, caralho, uma palavra. Cara. Paralamas é top, mano. Quem sabe o Capital um dia, cara, né? Com um certeza, cara, eu sou muito quem fã dos caras, cara. Quem sabe fazendo a festa da Véia também, não é não? Com certeza, cara, eu sou muito fã, cara, de vocês, cara, e do cara também, cara. Da hora. Vamos ao som de Paralamas falar da Polo Ar? Ah, vamos lá, mano. Aliás, muito obrigado, Polo Ar, muito obrigado. A existência de uma empresa como vocês. Olha, que aconteceu? Eu vou falar um negócio. Então, salvou a cara? Livrou a cara? Os melhores momentos do Natal, do Réveillon, foram proporcionados pelo em grande parte pela Polo Ar. Ah, com muito certeza. Muito obrigado. Tem Polo Ar, não dá pra ficar. Meu Deus do céu. Eu e minhas cachorras agradecemos. Ah, o Willis Carrier é um monstro. Esse cara tinha que estar lá no Vaticano. Esse cara é um monstro. Ó, oh, na boa, velho. Tem santo que nem fez um milagre tão bom como inventar o ar-condicionado e tá lá, virou santo. É ou não é? É verdade. Aí, Vaticano. Aí, Vaticano. Olho nesse homem, mano. Meu Deus. É, Motinha, quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top, eu garanto, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Não sabe? Não sabe? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier, cidadão nada mais, nada menos, inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você deveria estar no Velho Testamento. É verdade. A sua proporção aqui no mundo é quase igual a de Jesus, cara. É verdade, você é um monstro. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Para ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97, participar do nosso quiz, que vai ao ar toda sexta-feira. Sexta-feira tem ar-condicionado pra galera, hein? Acessa aí, poloar.com.br, e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Eu sei que você é o rei do merchan, mas as suas opiniões são importantes e o pessoal tá ávido a saber se o Neymar trocou bem a Marquezine pela advogada. Cara, você é louco, né? Mas trocou muito, é louco, né? Mas trocou de maneira... Você troca a Marquezine, você troca a Marquezine, a Marquezine pela advogada. Véio. Ela é tão sem sal quanto comida de quem tem pressão alta. Não, é verdade. Não. É que vocês pagam pau pra qualquer coisa. Então, agora, trocou aquela, bem. Aquela advogada, velho. Ela tem cara de que ela vai naquele shopping do Barcelona lá. Ela passa na Gucci, na Chanel e na Burberry, tá certo? Ok, ok. Nas Ramblas, lá nas Ramblas. A Marquezine, velho, vai nessas Plant Girls, tá ligado? Essas coisas aí, pra usar aquele shortinho curto. Então a advogada... Vai aonde? Vai aonde ela vai? Plant Girls, essa loja de shopping que vende... Não, mano, você gastaria menos com ela. Ah, não. Não, para. É isso, o Rudy gosta. Então, nota da advogada. Não, só tô dizendo. Advogada? Nota 9. Nota 9? Nota 9. Ali gasta mais, hein, mano. E sabe qual a chance, velho? Sabe qual a chance do Neymar, velho? Tá certo? Se ele não fosse jogador de futebol e ídolo no Barcelona pegar aquela mulher? Mas nem, moto. Mas nem que ele fosse filho do Bill Gates, velho. Ô, mano, ontem eu tava vendo. Você tá falando de Barcelona, é verdade? Olha, parabéns ao Neymar pela troca. Muito bem sucedida a troca. Muito boa troca. Sensacional. Mano. Okay, muito linda. O cara saiu 97. Da Caterham e foi pra Mercedes. É fácil. Como mano. Primeiro piloto. Ah, de primeiro piloto. Primeiro, lógico. É. Ontem eu vi o jogo do Barcelona, mano. Porra, também. O Barça perdeu uma grande chance, hein, de assumir a ponta no Campeonato Espanhol, hein? O Messi não tá ficando velho, não? O Messi parece que ele perdeu o tesão, ele quer sair do Barcelona. Parece que perdeu o gás, cara. O Puyol também já vai, cara, né? Os caras também estão lá. Vai começar, acho que vai começar uma limpa, porque eles mandaram embora, né? Quantos anos tá o Messi? Uns 27, 26. Ele 26, não é velho. 26. Só? 26. Mas sabe o que eu acho, é que ele cansou, que ele... cara. Mas ontem eles entregaram a Deus, né? Os dois na... Você viu os dois no banco de reserva. O Neymar também chegou ontem lá. Mas olha, jogar, ontem o Messi ficava aparecendo aqueles refrigerantes sem gás. Mas sabe o que eu acho que aconteceu com ele, Sombra? O cara tava um toquinho pro lado. Mas tá mudando tudo lá, viu? Mas sabe o que aconteceu com ele? Uma grande reformulação. Com Suárez e Neymar jogando na frente, o Messi tá mais recuado. Então ele dá aqueles dribles e tem como usar dele. Mas tem outro problema. Não, mas tem outro problema. O Puyol tá indo embora. Tem um monte de gente indo embora. O Messi, Sombra, ele fez um tratamento é a base de hormônios aí para que ele pudesse crescer. Isso daí é verdade. Ele era um cara muito franzino na Argentina. Ele chegou criança, né? E quem acompanha realmente esse tipo de tratamento, RG, sabe que o Messi hoje, ele tem aí a idade dele aqui, tipo, pegando na internet, ele tem 27 anos. Mas corresponde a 32, 33, porque como ele tomou hormônios, é verdade. Agora você é especialista em hormônios. É verdade. Mano, vai se tratar, meu. Sério, como ele tomou hormônios aí para que ele pudesse crescer mais rápido, etc., desgastou o corpo. É verdade, RG. Não é isso. Mas ontem ele parecia um jogador sabe, com físico ruim. Sabe aqueles que fora bola, de ritmo. Bota a bola pra frente e quer não consegue. Quer saber a real, Sombra? Tem uma hora que você precisa virar a página, velho. É. O Messi, mano, ele já tá marcando há muito tempo, cara. O Chelsea sair de teria lá. Teria oferecido 200 e tantos milhões de euros. Ora, mas já faz acho que uns dois anos que tentam. Faz uns dois anos que tentam tirar ele de lá também. Ele teria declarado que se ele sair do Barcelona, ele gostaria de jogar na Inter de Milão. Agora, não sei se ele vai pra Inter de Milão. O Podolski foi, né? Coletri Podolski. Eu não falei pro Doc. Muito bem. Estamos com mais um convidado na linha, não é? Vamos aqui receber, então, o senhor Raul Correia da Silva. Sim. Boa tarde, doutor Raul. Financeiro do Corinthians, seja diretor bem-vindo. Diretor financeiro. Sim. Tudo. Obrigado, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Raul. Tudo bem? Boa tarde. Quem fala aqui é o Mano. Tudo ok com você? Tudo bom, é bom falar com o corintiano já. Opa, vamos que vamos. Antes de mais nada. Não quer mais falar comigo. Sim, ele é ouvinte do programa. Antes de mais nada, aí um excelente 2015 aí pra você, pra toda a família, enfim. Obrigado pra todos nós, gente. Pra todo mundo, com certeza. Ô Raul, no final do ano passado, divulgaram a informação aí de que o Corinthians ele teria pedido um dinheiro emprestado para o Carlos Leite, empresário, para quitar o 13º do clube. Isso procede? A segunda parte não, a primeira sim. Então o que procede e o que não? Vamos lá. Não, porque quando você pega algum recurso, você tem o objetivo de fazer... Entra no fluxo de caixa, né? Então não necessariamente você usa especificamente para alguma coisa. Uhum. Mas realmente pegamos sim, nós pegamos 2 bilhões. Assim como você também já deve ter noticiado também que o Fernando Garcia emprestou 3 bilhões para o clube também. Também. Isso é dentro do processo do... Praticamente todo ano tem isso, dentro de uma taxa de juros, seja a taxa de juros de mercado, uma agilidade de processo e também de devolução é meio que simples. Ou então os jogadores da base. É verdadeiro. Né? Só não é para pagar 13º, mas é verdadeira informação. Ah, ok. Mas, ô Raul, não é uma situação um pouco preocupante? Porque o Corinthians aí, até inclusive eu vi você dando aval nessa informação, o Corinthians ele fechou o ano com déficit aí beirando 50 milhões. Isso procede também, né? O Corinthians ainda não fechou o exercício, mas nós já estávamos no balancê de outubro, que está no site do clube. Uhum. Você tem um número ao redor disso. Então, porque é complicado, porque por mais que eu saiba também que hoje fizeram outro fundo para gerir o estádio, seus recursos, as suas contas, etc e tal, mas é algo que preocupa muito a torcida do Corinthians também, Raul. Como é que anda esse negócio aí da quitação da primeira parcela do estádio? E quanto é esse valor? Porque eu já ouvi alguns valores divergentes, eu já ouvi pessoas falando que o Corinthians ele tem que pagar no primeiro ano a quantia de 50 milhões, já ouvi que o Corinthians tem que pagar 100 milhões, já ouvi uma parcela intermediária que é de 70 milhões. Qual que é o valor real dessa parcela do primeiro ano? Você tem essa informação, Raul? Então, bom, primeiro deixa eu só dividir um pouco e explicar um pouquinho para o nosso ouvinte também o que é o fundo. Por que que o estádio ele está dentro de um fundo e não dentro do clube? Na verdade, quando você fez isso dentro de um fundo que pertence ao Corinthians, é com o objetivo de você deixar bem separado o joio do trigo. Quer dizer, então você, por exemplo, se eu deixo tudo dentro do clube e você tem um processo trabalhista, por exemplo, você pode, num processo trabalhista com um porteiro, por exemplo, você poderia estar vinculando com a Arena. Perfeito. Então essa razão de ter feito uma entidade à parte. O estádio era originalmente previsto 820 milhões, 420 em si da prefeitura e 400 do BNDES para pagar em 12 anos. Depois disso, teve um complemento de 350 milhões, que foram 100 milhões de ajuste FIFA, 100 de juros de empréstimo ponte, depois gasoduto, excesso de obras, excesso de estouro de obras, alguma coisa desse tipo. Então você vai ao redor de 750 milhões para poder fazer o pagamento disso em 12 anos. Então com isso não existe uma parcela, a mídia tem falado muito, em junho tem que pagar uma parcela de 100 milhões, outros falam em 80 milhões, isso não existe. Os pagamentos serão feitos a partir de julho em pagamentos mensais. São pagamentos mensais, então você tem mais ou menos 150 meses para fazer o pagamento. E isso são juros de BNDES, então não são juros de 2% ao mês, por exemplo. São juros da mesma margem, então não existe esse risco. Lógico que a Arena ela vai acabar tendo uma necessidade de geração de recursos para pagar sua manutenção, isso tudo, ao redor de pelo menos uns 150 milhões por ano. E isso será feito através, daí sim, name rights, aluguel de espaço, de arena, de tudo, né? Até venda de pipoca, estacionamento, bilheteria e tudo. Mas não existe esse grande valor em junho. As parcelas começam a ser mensais a partir de julho. E de quanto são essas parcelas, ô Raul? Deve dar mais ou menos uns 4, 5, alguma coisa assim, mais ou menos. Pega 750, divide por 12, divide por 12. Você tem uma ideia, é isso mais juros. Tá certo. O senhor Raul, boa noite. É o Sombra que tá falando. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Me diz uma coisa, a gente vê os times todos brigando por jogadores. Agora, pelo menos, o que a gente vê através da imprensa, é que Corinthians e São Paulo brigam por Dudu. São Paulo diz que o propósito financeiro do Corinthians é melhor, mas a questão é, quando vai se contratar um jogador, o pessoal que cuida do futebol faz isso sempre com o amparo do financeiro ou contrata e manda a conta? Você tem a governança do clube, pelo estatuto do clube, o departamento de futebol ele responde diretamente com a presidência. Quer dizer, o departamento financeiro prepara o orçamento para todo o departamento e eles precisam seguir o orçamento. Por exemplo, esse ano, o nosso orçamento está prevendo 10 milhões para investimentos. Então, esse ano, o Corinthians só pode gastar 10 milhões de reais em compra de direitos econômicos, é isso? Talvez, eventualmente, não. Isso é o que está no nosso orçamento aprovado pelo Conselho há menos de um mês atrás. Então, o Corinthians, o que tem saído nas notícias, é que o Corinthians estaria oferecendo até mais do que isso por 60% do Dudu. 12 milhões, por isso, aí. Então, esses números não são verdadeiros? Eu não participo de negociação de compra e venda de jogadores. Isso quem participa é para a diretoria de futebol. Quer dizer, praticamente quem está cuidando disso é o Edu e o Roberto, que estão cuidando junto com o presidente dessas negociações. Mas o nosso orçamento aprovado são 10 milhões para investimento neste ano. Mas então me explica uma coisa, seu Raul. É, aí vamos supor, amanhã o senhor não tá nem sabendo, mas tá lá o pessoal do futebol, chega e contrata o Dudu. Acertaram, 12 milhões de reais. Aí quem comunica o senhor? É o presidente, é o futebol. E aí o senhor chega, qual que é a reação do senhor? Pô, mas o que tinha era 10, como que vocês pagaram 12? Tira 2 do bolso vocês, como que é? Não, isso aí não é verdade. Não, levando para dentro do folclore é mais ou menos isso, né? Mas o jogando dentro do folclore é mais ou menos isso. Mas logicamente, se você faz, você quer investir mais do que você tem, você precisa gerar também algum recurso, alguma alienação também, senão você não consegue fechar a conta. O que acontece conosco, e aí sim, quer dizer, onde você fala como é que está a posição financeira, nós estamos hoje num momento de fluxo de caixa imediato apertado. Por quê? Nós investimos entre 2013 e 2014, o departamento de futebol investiu cerca de 120 milhões. Entendi. Isso é bastante, quer dizer, isso aí, na hora que você pega um valor desse, você tem um momento que você investe e o momento que você precisa aproveitar seu investimento. Não dá para você investir sempre o tempo inteiro. Então você precisa investir e maturar esse investimento. Lógico, algumas coisas dão certo, outras nem tanto, mas de uma forma ou outra, na hora que você faz um investimento importante desse, o teu fluxo de caixa, ele imediato, ele acaba sentindo. Não, mas eu acho que nesse tipo de transação, Raul, eu não sei qual que é o comportamento da diretoria do Corinthians, mas eu acho que você deveria estar presente sim nesse tipo de negociação, a não ser que seja com relação à parte de valores, etc e tal. Mas na hora de fechar uma contratação, principalmente quando vai falar aí de um valor tão alto, como é o caso que estão oferecendo teoricamente para o Dudu, como é o caso que possivelmente vão fazer para o Guerreiro, etc e tal, eu acho que o seu departamento deveria estar presente nessa reunião para saber o que acontece. Porque... O departamento financeiro colocou 10 milhões no orçamento, deixando claro que qualquer coisa acima disso precisa ter algum outro tipo de geração de recurso que não esteja no orçamento aprovado e está divulgado no nosso site. Sim, eu concordo. E você deve ficar de cabelo em pé cada vez que você acessa os sites na internet e vê esses valores. Mas valor, é verdade, né? Porque você sabe que vai estourar em você isso daí. É como se você te pegasse, Motinha, vamos supor. Você tem lá a tua mulher. O diretor de futebol é como se fosse a mulher. Gasta isso. O diretor financeiro é como se fosse o marido, tá certo? E o jogador é como se fosse a criança. Você larga a mulher, tá certo? No shopping com a criança, vai dar merda, velho. Se o pai não tiver junto, é verdade. Que, na hora que chegar a fatura, top, não, mas top. Mas não tem um problema. Pegando isso aí, isso é uma, na verdade, é uma velha piada de tempo de faculdade. Isso aí, na época que eu tava fazendo GV, a gente tinha uma piadinha que dizia isso. Nossa, no primeiro mês de casado... Minha mulher quase me levou à falência por excesso de oportunidade, boas oportunidades. É mais ou menos o que você está falando. Shopping tem liquidação, compra tudo. Né? Exatamente. Para você poder comprar, você precisa ter um planejamento e resistir às tentações de falar, putz, eu não preciso de um goleiro, mas esse goleiro é tão bom, né? Não, mas não está no planejamento, então não tem goleiro. Quer dizer, então você precisa estar com esse tipo de atenção, porque não tem milagre, você gastou 120 milhões. E senhor Raul, inclusive em cima disso, boa noite ao Portuga, eu vou dizer o seguinte ao senhor. Eu queria saber se o senhor conseguiria mensurar, no caso, que é possível, infelizmente, o Corinthians está numa pré-Libertadores. O que é o ano do Corinthians sem a classificação para a fase de grupo da Libertadores? Qual o tamanho do rombo daria para o Corinthians se manter como equipe competitiva lá no Campeonato Brasileiro, fazer o restante de uma temporada boa, sem estar nessa fase de grupos? Qual seria o tamanho do buraco que ficaria se o Corinthians fosse eliminado aí pelo Once Caldas? Nós entendemos que isso não vai acontecer. Mas, vamos trabalhar. Qual o tamanho do prejuízo seria isso? É, eu só não consigo trabalhar numa hipótese que não vai ocorrer, mas fora isso, é mais ou menos o que ocorreu conosco este ano. O ano passado nós ficamos em décimo lugar no campeonato. Quando você fica em décimo lugar no campeonato, você não vende camisa, você não tem Libertadores para entrar, você não vende produto licenciado, e você sofre isso nas finanças. Nós sentimos este ano isso. Nós ficamos em 2014, não teve Libertadores, não teve o venda de camisa, não teve nada. Esse ano nós estamos indo para Libertadores, logicamente desenvolvimento, porque você pega a Libertadores em si, ela sozinha, ela isolada, ela não te deixa recursos, mas ela no todo, ela é lucrativa. Ela no todo, ela é lucrativa. Olhando isoladamente, não, porque você vai no interior da Venezuela, você gastou 700 mil reais de logística. Aliás, uma pergunta, seu Raul. quando o Corinthians vai viajar, e deve ser o mesmo padrão para todos, precisa ir para o Corinthians, vai para a Colômbia, o São Paulo vai para a Colômbia, vai... Quem banca o avião é o Corinthians? É, você tem o custo de logística, ele é seu, você tem uma... Nós tivemos, eu falei mais ou menos 700 mil reais para a Venezuela, que eu acho que foi esse o custo que nós tivemos em 2013. Porra, mas é um absurdo, hein? Se fizesse... Porque muitas vezes os times são obrigados a fazer um fretamento de avião por causa de logística, é uma facada, né? Então, se ganhar o título, recupera no prêmio, se não, dançou. É, é que você também você tem o perfil, daí você precisa, lógico, administrar, você não pode levar... Você não pode levar uma comitiva muito elevada, senão você tem custo, né? Tudo custa, né? É verdade. Você precisa, e o momento agora que a gente está vivendo, 2015 é um ano de muita cautela, porque nós estamos falando de Corinthians, mas na verdade precisa falar do futebol brasileiro como um todo. Exatamente. O país como um todo, né? Crise no país. Sim. Desde junho de 2013. É verdade. Dos clubes de São Paulo, só o Corinthians tem patrocínio master. E por que não fecha a conta, doutor? Vai renovar agora? Porque dizem que acaba no fim do mês, né? Acaba no final do mês, já tem processo de renovação. Ah, tá. Essa mídia do... A Caixa liberta, eu acho que cerca de 12 equipes. E é uma mídia que ela até é econômica, se você comparar com uma mídia Televisa e com tudo. Eu não faço parte da Caixa, mas eu acho que eles vão ter interesse em manter esse investimento, porque ele é muita margem. E a estratégia que a gente ouviu da diretoria na mídia, né? Uhum. A diretoria da Caixa, esse é o terceiro banco do país. Agora, seu Raul, o senhor é do financeiro aí? Abre pra nós aqui, ó. O futebol às vezes joga pro senhor pagar, então abre pra nós aqui. Quanto que o senhor autorizou dar de salário pro Dudu hoje? Alô? Ô, seu Raul. Oi, sumiu. Só pra nós agora, hein? Tem ninguém ouvindo, tá todo mundo de férias. Tá fazendo programa pra nós só aqui. Quanto que o senhor ofereceu dar de salário pro Dudu? Eu não sei o que o senhor ofereceu pro Dudu, mas o departamento de futebol tem 117.936.000 e mais 39.957 de direito de imagem para passar o ano todo com toda a equipe. Então, ele trabalha dentro de um valor global e ele precisa se adaptar a isso. Ô Raul, então no preocupômetro da Fiel, velho, de 0 a 10, quanto que a torcida precisa se preocupar com a parte financeira do clube? A parte financeira do clube, nós estamos vivendo o seguinte momento. Você tem hoje um fluxo de caixa imediato e apertado. 2015 é um ano de muita cautela, não é ano de loucura. É uma forma de você controlar e seguir o orçamento. E a partir de 2016 nós estamos na normalidade. Estou falando pelo Corinthians, mas eu poderia falar também isso olhando as outras equipes. Você pode ver que até voltando para o início da pergunta, você pode ver que sempre que se fala da lei de responsabilidade fiscal dos clubes, você sempre vê de alguma forma, eu estou envolvido nisso de alguma forma, por quê? Eu acredito muito de que nós precisamos implantar um teto de gasto em relação ao total arrecadado. Porque o futebol ele é uma indústria bilionária. Ele é uma grande indústria e tem que ser tratado também mais com profissionalismo. Cada vez mais você precisa dosar a emoção com a razão e seguir a base. Não dá para você falar, não dá para seguir o orçamento no futebol. Dá sim, é só você começar a se autoconvencendo. E de uma forma ou outra, se você tiver algum tipo de uma exigência regulatória para isso, isso facilita o nosso futebol como um todo. Cada clube tem uma vocação. Nós temos os 12 grandes clubes, eles precisam ser fortes porque daí eles levam. Os outros 8 da A e levam os 20 da B com eles. E cada um na sua vocação. Tem time como o Corinthians, que sempre tem que ter time para disputar o campeonato. Nós temos que estar sempre disputando entre os 4. Tem time que é para ficar, brigar pela Sul-Americana. Time que é para ficar no meio, time que é para não cair, cada um dentro da sua vocação. Em cima disso, seu Raul, desculpa cortar, o que o senhor acha da ideia do novo presidente do Grêmio? Hoje ele expôs, para quem quisesse ouvir, que o campeonato brasileiro de pontos corridos é extremamente modorrento, chato, xoxo, e que ele gostaria da volta do playoff, inclusive porque isso mexe mais com as finanças, ajuda financeiramente os clubes do Brasil. O que o senhor acha que muda realmente? Você acha que ele tem um fundo de razão? Você acha que movimenta mais? O que, é que o senhor pensa como diretor financeiro? Eu precisaria, na verdade, dividir talvez até esse pedaço em dois, né? Uhum. Vocês conhecem a minha história. Vocês sabem que eu sou um dos fundadores dos Gaviões da Fiel, um dos fundadores da Camisa 12. Quer dizer, minha vida surgiu no cimento de arquibancada e no ânimo de excursão. Então, para mim, a emoção no quadrangular ela é muito grande. A emoção no quadrangular é muito grande. Agora, por outro lado, você pega o pontos corridos agora, até a última rodada estava para ver quem ia cair ou não, né? Estamos numa outra rodada que ia ser campeão ou não. Teve um ano que nós podíamos ser campeões e ficamos em terceiro lugar, se não me engano. Eu acho que aí são situações, mas aí você tem todo o interesse hoje que ele envolve tanto as equipes como também se envolve a estrutura do CBF e você também acaba envolvendo o interesse da televisão. Eu acho que é um grande momento de você repensar o futebol como um todo. Eu acho que o momento permite a gente fazer isso, porque na hora que, lógico, Corinthians é o maior clube do Brasil, tem mais visibilidade e por isso vocês estão me ligando. Mas isso poderia ser com todos os outros clubes, a gente está falando a mesma coisa. É hora de repensar o futebol. É uma indústria muito forte, num país muito importante. Fizemos uma Copa do Mundo exemplar, onde a gente, esquecendo 7-1, lógico, eu digo dentro de estrutura, de organização. Nós temos hoje 14 grandes arenas no país. Essas arenas têm que ser pensadas enquanto indústria de futebol. Agora, tudo hoje em dia é muito mais do que você pensar no seu próprio clube. Você tem que administrar o seu próprio clube, mas pensar na indústria do futebol. Perfeito. Tá bom. Tá certo, seu Raul. Olha, muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom. Bom ano de 2015 pro senhor, viu? Obrigado. Bom ano para todos nós. Boa. E nos vemos no Japão aí quando o Corinthians estiver lá disputando mais uma vez o Mundial. Você não sabe nem se você vai pra analisar. Tentando a pré-Libertadores. Aproveitando isso aí, foi exatamente o que eu tava no final do ano com a minha mulher, com meus filhos. Falei pro meu genro: você vai pro Japão conosco? É verdade. É, fanfarrão falou aí. Só se for pro jardim, o diretor é fanfarrão, meu Deus. Tá bom, nós. Obrigado. Obrigado. Valeu, Raul. Um abraço pro senhor. Até mais. Tchau. Um abração. Na participação do diretor financeiro do Corinthians, Raul Correia. Aqui no estádio 97. Quais vocês são todos iguais, né? Diretor de futebol. É nós. Otimismo sempre. Torcedor é tudo fanfarrão. E ele fala: não, vamos administrar sem emoção. Aí dá uma dessa no final. Oi, sorte de vocês, que eu tô nas pesquisas, eu tô atrás. Oi, que lugar que você tá? São três candidatos, eu tô em terceiro. Eu autorizei dar 10 milhões pra contratar jogador no todo. Se quiser, não, não, mas é que tá, Sombra. Quando você vai, que nem, por exemplo, o Dudu, vai ser uma porcentagem parcelada. Você vai pagar o saldo em 2 anos. Mas quando você fala de valores aí pro Guerreiro, quando você fala de valor de entrada pro Dudu, na hora, né? Quando você fala aí de salários astronômicos do clube, você já tem dentro do orçamento ali que o Corinthians tem. O Corinthians, antes de chegar o Christian, chegar a Tite, etc e tal, RG, o Corinthians já tinha uma folha salarial que ultrapassava os 10 milhões de reais por mês. Ou seja, com o acúmulo de outros jogadores aí, numa dessa chega a Conca, numa dessa chega a Dudu, vai pra quanto essa folha, gente? É verdade. Tá até a responsabilidade. E se faltar dinheiro, é só ligar na BV, não é, Benjamin? Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Mota, notícia do São Paulo, Mota. Vai lá. Vou dar uma notícia aqui em geral. Pode ser interessante aí. O pessoal tava falando tanto dele. O Jefferson não se apresenta no Botafogo mais, diz o empresário dele, o goleiro. Porra, que isso tem a ver com o São Paulo? É, porque andaram falando uma vez aí que o Jefferson estaria. Falaram bastante. É, melhor você não falar o certo, né? Mas falaram. Você que manja disso. É, Mas, Mota, nós manjamos. O Jefferson tá numa bandeja sendo oferecido para todos os clubes do Brasil. Isso aí interessa. Mas, ô Mota, aí eu acho que iria totalmente contra. Claro, nada a ver. Claro que teve, mas iria totalmente contra. Mas tô falando notícias, estão questionando pra mim. Não, mas eu pedi notícia do São Paulo. Você traz notícia do Botafogo. Mas eu tô falando porque teve envolvido. Mas, ô Mota, presta atenção, Mota. Porra, o discurso do... Porra, tem uma chance do cara virar o ano. Fala a verdade, parece melhor. O discurso do Muricy não é esse, mano. Eu tenho uma bomba. Vai eu tenho uma bomba do São Paulo, né? Fala pode aí. Ser que eu ajude o Mota nesse fala momento. Aí, fala, aí, fala aí. Fala em preto. Boa noite a todos, né? E aí, é bonito, né? Feliz 2014, você né? Também. Né? 2015. Desejando 2014, né? Continuou. Se bem que, olha, do jeito que tá, parece que 2014 vai ser mais feliz, né? Tava até pensando em fazer a contagem dos fogos agora. O curso agora, continua, né? 2015? Não, continua, né? Mesma coisa. Né? Igual 2014. É, exatamente. Vamos dando forte, né? E as pessoas que quiserem. E você mais no meu programa. É. Esse ano que vem você tá mais lá. Deus, você não tá lá. Vai que eu quero falar, Otton. Então vamos. Por favor, você dá logo esse furo, vai virar flashback. Não, eu vou dar o furo, né? Ó, São Paulinos, né? São Paulinos e todos os torcedores do São Paulo, né? Ué, mas você é São Paulino, todos os torcedores? É, exatamente, a todos agora, né? Você que tá no trânsito, né? Ó, a notícia é o seguinte, em 2015, né? Que é esse ano que estamos agora, né? Ó, Kaká não vai jogar no tricolor. Então, assim. Mas tá louco? O Kaká já foi embora. Faz tempo. Então a informação é quente. A informação é quente. Meu Deus do céu. Não falei. Mas por falar no Kaká ou em Pretzel? Ele voltou, você viu, Sombra? Voltou, mano. Voltou com a mulher? Ok. Momento, mano. Ia sair muito cara a bucha, mano. O Kaká voltou. Oi, o Kaká, mano, ele mandou um recado pra nós aí. Vocês chegaram. Eu vi. Não vi. Eu vou por aqui no Através do Benga, né? Através do Benga. Encontrou o chefinho. Mas é melhor voltar, viu, mano? Falando do São Paulo, São Paulo espera anunciar aí até o fim do mês o novo patrocínio Master, né? Também é nova direção. Pensei que você ia falar do patrocínio do Botafogo, vai, fala. Nossa, meu Deus. E nova direção no São Paulo aí, né? Inclusive, tá mudando aí vários aí, diretores do São Paulo. Tá mudando vários. É, tá mudando vários. Tá mudando vários. Concordância singular. Tá mudando vários, gente. Tá mudando. Tá mudando vários diretores. Põe no meu vídeo, menino, põe. Aí. Faça um silêncio aí, porque tá no celular. Piruíno aí, Sombra, lá. Tô ouvindo nada. E aí, meus amigos do Estádio 97. Ai. Pelo programa de vocês, continuo ouvindo sempre que eu tô ali no carro, quando eu tava voltando no CT ali no trânsito, e as mesmas besteiras de sempre. Parabéns pra vocês, mano, sabe nada de futebol. Valeu, galera, um abraço. Valeu, olha. Fiquei molhada. Mas você sabe, mano, eu fiquei feliz dele voltar. Da hora, mano. Kaká é boa praça, né? É legal você ver uma família se reestruturando. Da hora, mano. Da hora. E olha. Mas é legal mesmo, velho. Olha, o Kaká é o cara do bem. É. Tinha filhos, né? Exato. Eu não consigo imaginar o Kaká sem ser aquela família feliz. É. Mas será que. Ligou, quebrou o vaso. Comercial de margarina, né? Aquela coisa legal. Já quebrou o vaso. É verdade, mano. Ele fazendo aquele comercial lá do negócio de chocolate lá, mano. Ligado? Família feliz, aí chamou a amiguinha do filho. O Kaká disse que teve no Tinder e não deu certo. Fala em voltar, ele voltou também, né? Quem voltou? Quem? O Amaral, não voltou? Amaral? Como que era o nome lá do coveiro? Vai jogar lá? No Capivariano, né? Ele vai jogar. É verdade. Lembra do coveiro? Ele tá com o olho mais aberto agora. O Edilson também não queria voltar? Os caras estão voltando. Não, mas o Edilson não, mas ele voltou, velho. Meu, você viu quem voltou? Domingos da Guia, meu. Ô, oh, casal, na verdade, RG, outro que voltou. E seu amiguinho, cadê? Outro que voltou fui eu. Aí na sua cabeça. Vicora na minha frente, RG. É, né? Vicora logo cedo. Mas você morreu ou não morreu? Morri, mas não fui enterrado. Eu só vejo que você morreu. E agora você vai descobrir que o outro é que morreu. Na verdade, o outro não era filho de quem era pai de quem era. Vou te falar. Uma novela complicada, hein? Nossa, velho. Meu Deus do céu. Calção. Fala aí, meu. Como foi o seu Réveillon e como foi o Réveillon do Tobias? O que come peru ou o que come tender? Não, nenhum dos dois. Ah, então... Réveillon é quando as pessoas fazem a contagem regressiva. Ah, então. Quando chega no zero, elas brindam. E espolcam aqueles. Se abraçam. É uma falsidade tremenda. Algumas dão seus beijinhos. Tomam uma taça de alguma coisa. Isso acontece no glicério também. Onde? Não, deixa eu falar uma coisa. Eu fui com o Tobias, a gente foi lá pra Pangeia, foi muito bom. Aonde? Pra onde? Pangeia. Mas não existe Pangeia. Existe sim. Pangeia antigamente, Jegue. Não, mas a gente foi lá, meu. Foi você legal pra caramba. Você viajou? É verdade, meu. Vocês viajaram. Não, Tobias, fala aí. E o Tobias tava vestidinho de branco? É, ele tava de branquinho. Tava. Sapatinho também branco. Aí o tapinho saiu tudo dele, né? Ele tava sujinho de pó. Aí ele deu um tapa. Aí ele saiu, aí ele ficou peladinho. A pistolinha dele parece uma unha. Não. Eu queria cantar pro Tobias. canta. Você sabe que aquele reggae que vocês cantaram ano passado foi um sucesso, gostaram muito. Ah, então eu vou repetir ele. É. Mas eu vou repetir igual, tipo repetimento mesmo. Vamos lá. Vai, tipo repetimento. É. É, vai começar com baixo, tá? É. Vamos ver então. Vai. Reggae do Tobias. Ele não canta, cara. Não, ele tá afinando o baixo. Tá afinando baixo, meu. Que isso? Peraí, meu, tá afinando o bongo. Peraí, agora vamos. O Tobias tá abrindo o bongo, ele deu uma ensaia. Tá, opa. Tô vendo. Opa, vai lá, Tobias. Vai lá, começa aí. Fit Tobias. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, Tobias, opa, amigo, pra vida inteira, papa, opa, alma companheira. Só a mãozinha, vai, vai, Tobias. Quase o irmão, legalzão, eu tô, Tobias, papa, opa, parceria pra toda hora, papa, opa, vamos. Vamos embora, pa, pra curtir a vida. Eu tô pia. Blu, blu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, é a bateria, meu, peraí. Bateria, bongô. Pau. Porra toda. Já vou? Melhor que qualquer letra do Naldo. Mas eu não vi o Tobias, melhor, bem melhor. Ah, você fica conversando com o Bá na hora da música? Não, né? Ninguém. Viu? Meu, o Tobias tem um grau fino muito bom, velho. Eu já falei pra vocês, ele fique quieto. Se ele cantar mais de 10 segundos, ele fica sem ar no pulmãozinho. Eu já avisei pra vocês isso. Ele não tem diafragma. É, exatamente. O ar no pulmãozinho só dá pra 10 segundos. É, o Tobias, eu não sei quando ele faz, que é peido, é arroto. É tudo perto, né, meu? Ô, mano. Sim. O Carlos Masmanian, ele fala, mano, a Marquezine não só usa Planet Girls, ela é garota propaganda deles. Sei lá, tô falando. Ah, meu Deus. Eu pude comprovar pessoalmente. Ah, é? Você foi na loja lá com o cara? Ah, alguma... postou uma foto aqui com ela. Ah. Então, mano, tá vendo aí, ó. Eu achava ela nada demais pela TV. Assim como a Mariana Ximene, já gravei com ela, ela é um cotoco. A Marquezine, pessoalmente, então, nada demais. Ah, mas a Mariana Ximene, ela tem aquele sex appeal, tá ligado? Ah, é? É igual aquela Marina Rui Barbosa, é outra também. Ah, essa é decente, hein? Essa é bacana, mano. Circo pra você, Réveillon 2015, RG na praia, podendo levar... uma convidada pra fazer um trabalho. Um trabalho? Mariana Ximenes. Uma oferenda? Mariana Ximenes ou a Marina Rui Barbosa? Ah, mas sem pensar. Marina Rui Barbosa. Ah, mas aí eu também acho, porque a Mariana Ximenes, ela tem meio jeito daquele negócio assim que toma uns tarja preta e fica louca, tá ligado? É. Igual a Priscila Fantin, é verdade. Ah, é. A Mariana Ximenes, ela é meio alternativa. Você acha que ela vive no mundo nacional? Eu tô achando de cogumelo, mano. Acho que ela é Ah, eu acho. Chá de cogumelo. A Rui Barbosa é um pitelzinho. Chá de cogumelo, mano. Olha, eu particularmente... A Marina Rui Barbosa deve ter aquele perfil, RG, que vai no motel, depois chora, fala, não devia ter feito, só quero casar, sabe? Tipo aquela coisa assim, só uma menininha boazinha da história. Eu trocaria tudo isso. Nunca vou matar meu pai a paulada, igual a outra filha. Isso é Valverde, né, RG? Melhor trocar tudo isso aí. Melhor trocar não, também é uma... É bom, também é bem, e tá bem. E a advogada do Orville, velho? Também. Advogada, coisa. Ó, o Portuga é mó noveleiro, mano. Que pau mandado, mano. Não, eu não posso ver novela. Novela é boa. Nossa, mano, que frouxo. Novela é boa. Você não assiste também novela? Adoro, não? Eu não gosto, assisto porque eu gosto. Minha mulher às vezes nem assiste. Ele não assiste, ele só conhece todos os personagens. Imagina, não assista, RG. Agora, Malandro, posso falar uma coisa? Uma coisa é você ver a mulher maquiada, né, Malandro? Porque você vai na novela. Ver quem? A mulher é maquiada, né, Malandro? Outra coisa você vê ela na rua. É crua, né? É jaquetada no hidrante. De plástico, né, Maradona? Mas é verdade, mano. Jaquetada no trem, é uma coisa. Aliás, tem umas aí que, pelo amor de Deus. Mas é verdade, RG. Ao vivo é sem graça. A Lília Cabral, velho, ela maquiada pra fazer a novela já é horrível. Imagina ela acordando. Aquela lá sim é digna daquele termo lá. Duas piscinas na favela, velho. Se você vê a Dira Paz andando na rua aí na frente, Maradona, você dá dois real pra ela. Ah, não, mas essa aí também, velho, ó. Começa a passar ganhado dinheiro, etc. Todo mundo falava bem dela, falava, não, porque ela já é coroa, tem maior corpão. Mas, velho, foi fazer propaganda de Danone pra fazer cocô, mano. Mano! Você tem conta aí? Ah, Vamos aos ouvintes. Tá escapando, é melhor volta. 3284-7097. Imagina o oferecimento de HDI Seguros, aí de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. E olha, vem aí, hein? Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Pode dizer uma coisa. Toca as drubas! Pode dizer uma coisa, porque nunca deixa o mano abrir o livro todo. Porra. Por quê? Vai, você vê o estrago que acontece. Por quê? Tomou ponderado desde 2000. Quanto, Sombra? Não deixa o homem abrir o livro. Faz um cara que eu não dou trabalho aqui. É lógico, o programa voltou hoje. Na verdade, tá com prisão de ventre, você pode procurar a gente. Nossa, imagina isso. Alô? Alô? Quem fala? É Adriano, consegui, Bruto! Mano, conseguiu. Bruto! Pela felicidade, aquele Adriano lá do Janãozinho, lá, que jogava. Olha a boca, mano. É Adriano do quê? Faz... Mano, você é louco. É muito difícil falar aí, mas... Tá louco ele é, né? Não, mas ainda bem que você conseguiu. Tá com sorte, ó. Infelizmente não foi na mega da virada que você teve essa sorte, mas você ligou no estádio 97, mano, né? Não acredito, velho. E ó, amigão, é Adriano do quê? Adriano Lopes de Souza. E quantos anos? 27, mano. Aí, RG. E você... Capricha. E você acha que esse Adriano vai ser bom, velho? Ah, não. Com certeza. Ah, tá bom. É o ano do nosso campeonato, com certeza, é Libertadores. Com certeza, falar a verdade. Com certeza, nosso ano, mano. E qual bairro, amigão? Putz, o Benjamin tinha que estar aí, eu queria ver ele acertar essa, velho. Tá aqui o Benjamin, pode falar. Tá Benjinha aqui. Tá aqui. Vila Inhocuné. Aí, Vila Inhocuné. Essa é a Zona Leste, velhinho. É do lado do Galinheiro, mano. Galinheiro, onde mora tua irmã. É nós no Galinheiro. Seu trouxa. Agora o negócio é o seguinte, você faz o que da vida, velho? Eu sou gerente de canais, cara. Gerente de canal. Olha o Mota regalando olhinho aqui. O que seria um gerente de canal? É, eu faço um externo na rua, né? Visitando clientes, eventos. Eu trabalho numa distribuidora. Distribuidora do quê? De TI. A maior distribuidora de TI da América Latina. É TI, velho. É o Domênico de TI. No mínimo você faz parte de uma milícia e você vende gato aí pra comunidade. Acho que é, tá na cara. O cara agora começa a usar um monte de termos técnicos, mesmo, RG, porque tá querendo dar balão, mano. Tá dando um chapéu. Esse maluco trabalha pra milícia, mano. Tá dando chapéu, né? Tá na cara, mas esse cara faz gato pra todo mundo. Milícia. Mas São Paulo, mano, esse é fera mesmo, velho. Opa. Tem. É fera, mano. Mas duvido, você nunca teve um problema assim de apagar todos os dados do cliente, enfim, você tem uma bucha dessa daí? Ah, cara, às vezes acontece. A gente tenta fazer tudo bem certinho, porque a responsabilidade do distribuidor é muito grande, né, cara? A gente tem que lidar com o cliente do cliente. Então pensa, são 10 caras te enchendo o saco, então você tem que prestar muita atenção no que faz. Ó, então já aconteceu. Já aconteceu. Ou seja, quer dizer que você é pouco confiável. Não, quer dizer, você é pouco confiável. Sim. Aconteceu. A partir do momento que ele fala, a gente tenta fazer tudo certinho. Então, lógico. Ó, mano, significa assim: imaginou deixar na mão dele e ele podia apagar todo o arquivo musical da rádio? É, então. Sim. Mais ou menos isso. Tá, é uma logo, coisa. Deus, se esse cara fosse um cirurgião, por exemplo, você tá com um problema na perna, você caiu lá e tem que operar a perna. Aí você chega lá, acorda anestesista e fala, que porra, cadê minha perna? Pai? Foi sem querer, né? Imagina, você brinca, mas tem gente que já passou por isso. Imagina o bicho no avião e ele, ó, vou tentar voar direitinho. Já não teve gente que foi pra operar a perna esquerda e operar a direita? Sim, trocaram. O cara que esqueceu gás e agulha dentro da tesoura cirúrgica. Tesoura. Acontece sempre. Verdade. Não, mas tem que trabalhar com responsabilidade, né? Não é tentar, não, é fazer. O RG falou bem, é fazer, não tentar. Ah, vem ele. O Mota só é que esqueceu uma coisa dentro dele, velho. Não se sente, esquece. É aquele tratamento, de tirar. Aquela dieta que o mano trouxa aí. Mas eu sinto na hora. Se ele tá com Mota, espermodite. O Mota, toda vez que bate a porta da boléia, ele fala, putz. Esqueci. Na verdade, Mota, eu que adoro. Pedro Bino, você é sensacional. Você vai pegar uma pra sustentar. Vai ter o mesão. Mas diz que o seu câmbio é pequenininho. Não, vai ter. Ganho do gado à tarde, vai passar. Sessão da tarde. Ah, é bom. Vai. Vai ser bom. Ai, ai. E torce pra quem, amigão? É Tricolor Paulista. Tricolor. Mas eu nunca fui Itaquera. Tá certo. Só de helicóptero. É, não tem hospital. Não, mas Itaquera saiu agora. Itaquera saiu agora aí como um dos melhores áreas de São Paulo pra ser expor. Eu tô vendo. É verdade. Saiu na revista Ford. Revista Ford. Tem ali no ranking aí de arteiro na cidade de São Paulo. Isso. Quem fez o ranking? Itaquera, Atibaia. Arthur Alvim. Arthur Alvim. Para, vai, mano, para, vai. Aliás, o que tem saído de manchete lá com essas chuvas, a gente tá vendo. Porque é uma beleza. É, no estádio do Corinthians é tão moderno que tem negócio de ozônio, tá ligado? Que joga no ar. Certo, tá bom. Ozônio. Meu Deus do céu. Tem um ozônio lá. Que mano é o Jônio, rapaz? E aí, tricolor? Tem um monte de neguinho furando a camada de ozônio. Firmeza? E aí, como é que tá a sua expectativa pro São Paulo 2015? Putz, cara, eu sou São Paulino extremo. Eu tenho otimismo até quando o tricolor tá ruim, cara. A fase não. O ano passado, no começo, não tava tão boa, mas eu tava ali torcendo mesmo. E agora o time tá entrosado, o Muricy tá daquele jeito, né? Eu acho que esse ano vem título aí, com certeza. Não vem nem sombra. Ah, rapaz, esse a gente espera, né? A gente torce, né? Agora, garantir que vem, porque, ó, tem outros times também se armando. É o Inter, é o Cruzeiro, é o Corinthians, né? Então, é difícil dizer. São quatro ou cinco competições em São Paulo? Paulista, Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Tem o Interbairros aí, o Paulista, aliás. Interbairros. Copa do Brasil, são cinco, né? Copa do Brasil, tem Libertadores. Cinco competições. Campeonato Brasileiro. Dá pra ganhar uma. O São Paulo só não joga... Mas depende, não é pela quantidade de competições, né? É qualidade. É pela capacidade daquilo que você tem. Só então não joga Sul-Americana, entra nas oitavas da Copa do Brasil. É. Entra nas oitavas de final, o que ajuda, né? É, então. Mas aí a gente vai pegar os galinhas na Libertadores, a gente vai determinar os galinhas. Vai pegar quem? A sua irmã e sua... Xingou a mão. Segue o jogo. Eu acho que a gente nem vai pegar ainda, não sabe? Eles não entraram ainda, Não tá na balada ainda. Nojento e asqueroso, o negócio é o seguinte... A Libertadores precisa mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Tá na cara isso daí. Mano, vocês conheceram isso agora, velho. Nem sabia o que era. Desculpa, qual foi o seu último título, Mané? O Mano perdeu qual foi seu último título da Libertadores? De idade. Desculpa, bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA, só Corinthians e Barcelona. Para. Quem quer dar aula de sexo pra todo mundo? O Mano perdeu a virgindade com uma senhora velha e ele com 50 anos de idade. E tá agora dizendo que a mulher precisa dele. Nem sabia o que era. Tá louco. Os números mostram. O Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, foi a maior audiência que a Libertadores já teve. Onde isso? Nossa, onde? Foi. Deve ser mesmo matéria que o cara fez com o maior clube valioso do mundo. Contra o Boca, velho. Desculpa, não é culpa qualquer um. Nossa. Meia boca, né? Mas vamos falar do São Paulo. Deixa a galinhada pra lá. Meia boca. Galinhada tua. Ao respeito. O Adriano. O São Paulo tá numa briga com o Corinthians pelo jogador Dudu. Você gosta do futebol do Dudu? Vale toda essa briga ou não? Cara, eu acho que hoje é mais questão de honra, porque entrou o André Sanches no negócio e eu não sou muito chegado nesse cara, mas eu vi todos os vídeos. Qual do cara você é chegado? No respeito, Sanches, cara. Cada um, mas eu não gosto muito dele, não. Ele disse que é uma questão de honra agora pro Corinthians contratar ele e tudo mais. Mas pelo que eu vi, os vídeos deles na internet, parece que o moleque é bola, né, ô mano? Você também que deve estar acompanhando ele aí, que tá na negociação. Não, mas o Dudu, velho, ele fez até uma boa temporada aí com o Grêmio, apesar de ter marcado poucos gols. Mas é um cara que participou bem, é um cara aí que é muito rápido, é um cara que joga pelo lado do campo. Mas, velho, eu acho que não vale essa novela toda que estão falando. A questão é se vale, né, mano? Não é questão se seria contar, tão bom. Sem contar que estão oferecendo aí a quantia de 12 milhões de reais, tanto o Corinthians quanto o São Paulo estão oferecendo essa quantia aí pro Dínamo, cara, não vale também. Ô, mano, rapidinho. Isso por 60% do valor do passe. Quem foi bem no Grêmio esse ano foi o Luan e o Barcos. E olha lá, Adriano, o Vieira, nosso colega aqui da rádio. Nossa colega? Nossa colega. Verdade, a nossa colega. Gaúchinha. Ele já tinha falado isso no ano passado e tá falando de novo, aqui mandou uma mensagem pra mim. Pra ele, o Dudu é o Oswaldo com grife. Manda pro Galinho, então, velho. Isso aí é porque tá perdendo jogador, esse Vieira também é um recalcado. É uma neve. Não, mas pergunta pra mim. A questão não é amanhã se vier, o Barcos pra São Paulo aqui pra jogar em algum outro time, todo mundo vai falar também. Aí, principalmente o Vieira, vai falar: é, mas esse cara aí também é como se fosse aí talvez um Pereba, um Hernani brocador com grife. Mas esse Luan do Grêmio é bom, menino. Pô, mas também não tem referência. Os caras ficaram curtindo o Pará lá, velho. Não, o Pará era titular. O cara que exalta o Pará, hein, gente? É. Ele vem aqui curtindo o Pará. Diga, Adriano. O Wellington nem foi descartado hoje, né? Não vem mais. O agente dele falou que no Brasil ninguém tem dinheiro pra pagar ele. Pelo menos é o que o agente falou, né? Foi descartado hoje, é. Ele eu acho que seria melhor, não seria não? O Wellington nem eu já vi jogar mais. Gostava do futebol do Wellington nem. Eu, particularmente, se tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Wellington nem. Mas tava num time certinho, né? Então, mas aquilo que vocês sempre falam, né? Ele foi descartado. Um jogador na idade de 23 anos, 24, que não tem oportunidade na Europa, cara, boa coisa pro Brasil também não é, né, cara? Tipo, porque se não daria certo... É igual o Pato voltar pro Brasil, teoricamente, no auge da carreira. Se tivesse bem mesmo, não voltaria nunca, né, cara? É, isso precisa ver também com a Europa, porque esses times aí, Shakhtar Donetsk, essas porcarias aí, pra mim é a segunda liga. Ele já foi descartado, cara. Na minha... Ah, não sei se essa regra vale, viu? Às vezes tem jogador que não tá bem lá fora, volta e fica bom aqui. Aí não se adapta, né? Aí... Até porque a qualidade do futebol brasileiro não é tudo isso mais, né? Então aqui o cara às vezes faz chover. O Brasil tá perdendo jogador pro mercado mexicano, por exemplo. Rafael Sobis era um jogador desse que você falou. Eu acho o Rafael Sobis melhor que Dudu. É mais velho, tá? Mas é melhor tecnicamente que Dudu. Ainda pra lá, o Rafael Sobis? Não, o Rafael Sobis foi pro México. Pro México. Acertou com o Tigres. Tá perdendo jogador pra esse tipo de mercado. Porque lá se paga bem, né? É competitivo o mercado. Mas ele já foi descartado, cara. Também. Já foi. Mas o Adriano, eu acho que o São Paulo, não tô dizendo que tem que ser o Dudu. Mas o São Paulo tem que contratar algum jogador de meio ataque, mais leve, mais rápido. De lado de campo. É importante. Não sei se ele joga do lado ou joga no meio. Mas o cara tem que ser um pouco mais leve, mais rápido, senão o time de São Paulo vai ficar um pouco pesado. Putz, e contar com o Oswaldo tá osso, né, Sombra? Porra, não tudo... Dá pra, ali dá nada pra postar suas fichas. Mas quer dizer que ninguém fala de Ademilson Arantes do Nascimento. Meu Deus. Ademilson Arantes do Nascimento. Que faz cada gol lindo às vezes, mas depois não faz mais nem... É o... Ô, Sombra. Fala, Adriano. Deixa eu te contar um caos. Eu sou amigo do petequeiro do Diego Freestyle. Vocês conhecem esse moleque aí? Diego? Conheço. Ele já veio aqui, ó. Ele já veio. Resort, né? Ele veio pro resort. Ah, tá, agora lembro. Diego, Dida, ali, o pessoal, o Max. Ele tá aqui. A galera do futebol aqui tá pedindo pra mandar um salve. Então manda. Esse maluco aprontou uma comigo, por causa do estádio 97. Um dia eu vou ligar aí de novo, vou mandar os áudios que esse filho da... Olha a boca aí, ô! Obrigado, cara. Que time ele torce? Ele é tricolor, mano. É meu parceiro, meu irmão mesmo. Só que ele aprontou com uma comigo, velho. O que ele fez? Apronta? Fala aí. Não, então, ele é amigo do Benja, né, cara? Aí eu falei, ô, descola o número pra ligar lá no estádio e tal, não sei o quê. Aí ele me deu um número, velho, passou o número da casa dele, mano. Aí tirou mó sarro comigo, mas depois a galera do futebol tira sarro comigo. Então, mas cara, tá que pedindo pra tonto, lembrar, véio, da história aqui. Não, mas você foi... Cara, fala, pega esse número aqui, ó, o número foi um do manezão, Obama. Hein? Esse trouxa, mano, os caras te fizeram de bobo. Você foi um manezão, você tá parecendo um cara que o Benja... Uma voz de bichinha, velho. Ele falou que eu sou telefonista. Você tá parecendo um cara aqui do estádio, eu não vou falar o nome... Que o Ben já deu o telefone e ligou pro zoológico pra falar com o leão. Seu tonto. Mas eu vou te falar. Uma vez o Domênico caiu também num trote aí e foi pesado, não foi? Não, o bicho também. Ficou nervoso. Tiraram o Domênico do sério, é verdade. O que não é tão difícil. Não, pior de tudo que o Benjamin tava atrás dele, não tava, não? Tava do lado. Tava na frente. O Ben já passou um trote no Domênico. O Domênico dentro do estúdio, o Benja usando o telefone fora do estúdio, a 3 metros de distância. A 3 metros de distância. Deixou o Domênico cego, velho. O seu Domênico não via nada. Qual brabo, né? Então. Adriano, então olha, um abraço pra você. Tudo de bom. Bom também. 2015. Continua ligado aqui na Energia 97. Muita coisa nova. Vem uma promoção internacional aí do Estádio 97 muito bacana. Vem torneio de pôquer. Vem o resort do estádio. Vem muita coisa legal. Vem o Chupa Delivery pra você zoar os seus amigos rivais. Vai ser legal. Demais, tá bom? Beleza, mandar um abraço aí? Manda. Fala aí. Vou mandar um abraço pra galera lá do futebol, amigos do Darcy, meu tio. Futebol que joga lá na Patriarca. Pro Diego, do Oliver aí, que é o freestyle. O Lipe, irmão dele, meu primo Rafael, Rafinha, Marcel. O Marcelo é o corintiano mais chato do mundo. Ele consegue ser pior que o Mano. Fala muita merda, velho. Oh. Fala muita merda. Mas aí, ô, Mano, isso é da hora, velho. É nóis, tamo junto. Fala muita merda. É hora, não, tamo junto, é nóis. Fazer um merchan, hein? Fala aí, mano. Anda, velho. HDMI é de brate pronto. HDMI é um cabo, gente. HDMI é um cabo, meu velho. HDMI, você liga a tua TV no videocassete. Não, daí, Solete, Solete, brate. Tô nervoso, mano. HDMI, ô, gente. Brate pronto. HDMI é bom pra caramba. É quem trabalha. E garante com... um barbeiro fenomenal. Ganhou um kit Bozano também. Ganhou tá um kit e um cabo. Quem tá trabalha bom? Com HDMI. Chip. HDI. Quem agora trabalha... ganhou a bolsa térmica. Já foi descartado, já, mano. Quem trabalha com TI corre esse risco. É, lá. O cara é meio leso, mano. E olha, o cara não consegue decorar o nome do patrocinador que tem três letras aí, velho. Imagina fazer uma rede no lugar. Ô, oh, mano, é HDMI. É nervosismo, mano. Tô zoando, mano. É nóis. Acontece, mano. RG, você é o cara, mano. Seu aí é firmeza, mano. Tamo junto, velho. 2015 tá together. Valeu, filho. Um abraço. Aí, Sombra. Tudo nosso. Tudo falou. Nosso. Valeu. Falou. Um abraço. Valeu, mano. Nice. Falou. Nice. Valeu. Ô, Sombra, posso dar uma informação aqui, cara? Pode. Né? Quando você... recentemente, tem que dar informação. Quando você pede pra dar informação... Vê lá. Não, mas é verdade. Veja recentemente, lá. O Arena Palmeiras aqui, eles receberam o show do Paul McCartney. Sim. Sabe aquele velho que parece um boneco de cera? Tocou na chuva, ficou molhado, ficou gripado, quase morreu. Então é ele. Sabe quanto o Palmeiras arrecadou? Aliás, sabe quanto a W Torre locou o estádio? Quatro. Chuta um número aí, Sombra. Você que é um cara de eventos, você que sabe quanto custa, vamos ver. Por quanto alugou o estádio? É, foram dois dias. Dois dias? Dois dias. Sei lá, 3 milhões. 3 milhões? É, chute, eu tô chutando. Chute. Isso teoricamente deveria valer, talvez, aí, 1,5 milhão cada show. Okay. É. Porque o São Paulo arrecadou 1 milhão e 200 aí no show da Madonna, tá certo? Sabe quanto o Palmeiras arrecadou e a W Torre, por quanto ela alocou o espaço? Não, não tenho a menor ideia. Porque o Palmeiras ele tem uma participação, ele tem 20% do faturamento do aluguel do estádio, em dias de show, tá? Sim. A W Torre alocou o estádio por R$150 mil cada dia. É pouco não, isso. Não. Cada dia, é verdade, a matéria tá no lance, gente. Procede isso aí? É. A matéria tá no lance. Não foi pro Palmeiras? 150, não, imagina, o Palmeiras ele arrecadou aí R$60 mil. É isso aí, 50. 60 mil reais, tá certo? Em dois dias de show, aí a W Torre locou aí por R$300 mil os dois dias pro Paul McCartney, ou seja, 150 mil por dia. É, sendo que, em 2010, Sombra, o Palestra aí, o estádio do Palmeiras, ele recebeu um show aí do Aerosmith, o Aerosmith, como dizem. Por 400 pau, tá certo? Foi um dia de apresentação, foi 400 mil o aluguel do estádio do Palmeiras. E o Exalta Samba, utilizando a verdade. E o Pichote? Quanto foi o Pichote? Tocou lá há quase 5 anos, tá certo? Também foi em 2010, foi R$200 mil. Como a W Torre locou, ou então, sei lá, falaram que foi um preço e de fato. Isso aí é preço de banana, mano. Porque como a informação aí tá estranha. O Palmeiras ele tá pedindo aí um detalhamento de contas aí pra W Torre, porque o Palmeiras achou que a quantia que ele recebeu aí foi pouca. Perto do que, teoricamente, o valor de mercado exige. Sendo que o São Paulo vendeu um show aí proporcional, que é um show da Madonna aí, em termos de capacidade de público aí, por 1 milhão e 200. Você não pode locar, talvez, aí por, sei lá, 10% do valor que, teoricamente, São Paulo... Olha, mano, eu não... Sei lá, cara, eu, sinceramente... Não, mas é estranha essa quantia, hein, diante do que eu conheço do mercado, eu não acredito nesses números. Então, o que a W Torre apresentou pro Palmeiras aqui e repassou uma o Palmeiras vez, tem de direito aí, é a quantia de R$60 mil. Uma vez, a gente aqui até há muitos anos atrás, averiguando valores de mercado para tentar fazer um evento no Morumbi, chegou-se no valor de R$1 milhão. Mas sempre foi dito isso, que lá no Morumbi era então, 1 milhão. Mano, sinceramente, ó. Caraca, velho. Então, o Palmeiras tá pedindo aí um detalhamento de contas eu, ali. Olha, do que eu conheço do mercado, não acredito. Lógico, se eu tenho o meu carro, por exemplo, eu posso alugar e vender o meu carro por quanto que eu quiser. Claro. Isso é verdade. A W Torre, São Paulo, Corinthians, ou melhor, o BNDES, cada um aluga o seu estádio do jeito que quiser. Uhum. BNDES, da zona... Sei lá, né? São tantos credores. Cala a boca, o estádio é da gente, não enche o saco da gente, bom, pelo amor de Deus. Cada um aluga por quanto eu quiser. Agora, não... Pode. Vai alugar muito, então, hein? Você sabe também o que acontece, mano? Eu vou te falar uma coisa. Uhum. Existem, como eu te falei, uma vez a gente viu aí orçamentos para alugar esse número, era R$1 milhão. Soubemos aí também de outros eventos, até por um dinheiro a mais. Agora, se o cara quiser fazer um evento em São Paulo e tiver pagando só isso aí pelo estádio do Palmeiras, olha, vai lá e aluga, cara, porque tá bom demais. Eu vou alugar pro Pichote. Vamos fazer o estádio 97 lá, mano. Eu vou alugar pro Pichote lá tocar. Tá, é assim, se tiver alugando por 150 mil o dia. Ah. E antes que me xinguem, sobre essa notícia muito. Tá no Lancenet, tá certo? É, e no corpo da notícia ainda fala que a justificativa da W Torre aí pelo baixo valor aí é que a infraestrutura é melhor, é mais moderna, né? É, e dessa forma não precisa gastar aí com acessibilidade, por exemplo, essas coisas. É, inclusive eles dizem aqui no término da nota também que a quantia irá crescer gradualmente. Mas ainda assim fica abaixo do concorrente Morumbi, né? Bom. Eu vou alugar durante março inteiro, pode ter viu? Sido, não, pode ter sido. Eu assim não vai ter mais show nenhum. Eu vou alugar março inteiro, eu vou fazer todos os dias lá o show do Pichote. O que pode ter sido feito. De frente com o São Paulo, que o São Paulo era um concorrente também para levar o show do Paul McCartney lá. Né? Uma dessa baixa o preço de maneira drástica para teoricamente aí. Mas, bater é demais, de frente, né? Mas aí, mano. O nosso primeiro show aqui, então, o que eles podem ter feito é baixado o aluguel e aumentado aí os ingressos. Ou isso é o líquido? Ah, que é o preço aqui do que foi informado, Sombra, do valor também, do aluguel, né? Por dia. 150 mil reais. Não, eu tô vendo a mesma matéria que você, mano, mas é... Olha... É surpreendente. Totalmente. Você prefere o líquido ou o bruto? Até que se prove bruto, o contrário... até que se prove o contrário é verdade, né, mano? É, vamos acreditar, não é mesmo? Né? Vamos esperar. Tem notícia do porco aí, Mota? Sim. Conta pra Valinter. Você falou sem muita convicção. É, que a internet, mano. A internet não é a internet, gente. Oita, deixa eu tomar meu remédio antes. Fala, vozinha. Fala, vó. Vai. Sem reforço, vó. Palmeiras aproveitará jogadores da base, diz aqui. A melhor coisa pra se fazer, viu? Palmeiras vai estrear na Copinha hoje, né? Às 21 horas da PM, né? Sim. 9 PM. É que pulou aqui. 21 PM no giz. Não, é pode... Inclusive, uma notícia pra senhora, viu, vó? A senhora que comemorou muito no final do ano passado que a torcida do Palmeiras tinha passado, a torcida do Corinthians, em 23 Sim. torcedores. Sim. A torcida do Corinthians já passou novamente, tá com 3 mil à frente. Ah, mas vocês fizeram o plano lá, Corinthians tá. Mendigo. Ah, tá. 20 centavos pra ver a sua. Então, chupa. Plano Mendigo. 20 centavos e uma bala juquinha. Não foi isso, foi a saidinha de Natal. Os caras vieram se então, chupa. E o Corinthians já tá chegando no Cruzeiro, hein? Ó, e aí, olha, aí o Boca aqui, tá atrás do Tóbio, viu? É, o Boca... Olha, se pagar bem, viu? Porque o Tóbio... O Tóbio, ele veio de grátis. É. Se pagar bem, é um dinheiro que e você ganha. E quanto que é do Palmeiras? Gastar. Quantos por cento? Qual é a porcentagem? Ai, a avó não sabe dessa coisa. Mas o Tóbio veio de graça mesmo, vó? Eu sei a porcentagem de farinha. Não, o Palmeiras pagou uma grana pelo Tóbio. O Boca tá parecendo... O Boca tá parecendo aquele cara lá que mora na beira do córrego lá e perdeu tudo. O Boca tá aqui no mercado brasileiro, eles estão atrás do Lodeiro do Corinthians, eles estão atrás aí do Álvaro Pereira do São Paulo, eles estão atrás do Tóbio, zagueiro do Palmeiras. Você agora falar do Boca, mas o Boca é o seguinte, a informação já que já começou, vamos terminar. O treinador do Boca consultou o Lodeiro se ele queria vir jogar, mas ganharam bem menos. Ele disse que preferia jogar no Boca que ficar no Corinthians. Coisa, você quer ele, cara, ele não joga? Quem? Então, ele e Rafael Marques é do Palmeiras por um ano. Nossa. Aonde você viu isso? Tá aqui, fechado? Fechou? Aí, eu não tomei remédio. Eu não tomei remédio. Palmeiras chega a acordo para ter atacante Rafael Marques por um ano. Tá vendo aonde isso? Marques. Calma. Deixa a avó, não acredito. Nós tá aqui, ó. Nós pedimos o jogador, é interessante, ao Palmeiras. E o Oswaldo não quer que empreste o Michael Leite. Oh. Vai usar o jogador. Agora, convenhamos, né, vó Olimpíada? Não tem jogador, gente. Não tem. Peraí, Sombra. Ou você forma o jogador, ou não tem. Se você tirar. Quem que o Palmeiras vai conseguir trazer? Você ia perguntar pra vó e ia falar que sim. Vó Olímpia, vai trazer quem, vó Olímpia? Você falou Ricardo Oliveira? Ah, bem, é melhor, porque já tem o Leandro lá, que mas eu gostei que, do menino. Então, mas será que tá bem? Ah, sobra. Será que tá pelo menos a gente sabe que o Rafael Marques tá mal, entendeu? Pelo menos você tá ficando na dúvida. Ó, o empréstimo vai ser gratuito, tá escrito aqui. Ah, mas pera, o clube de lá também não quer gente. O Ricardo Oliveira mas mal, é melhor os caras bem, velho. É que cada sai cada notícia. É oportunidade. E o Egídio do Cruzeiro tá indo aqui, acabei de ver. Tá indo pra Ucrânia. A notícia que é valeu, né? Bom, então aí, então. Informações do Porco pra você, ouvinte do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Foi muito legal. Eu tava indo pra região do Litoral Norte, lá pro outro lado de Caraguá, Ubatuba. Ah, puta, um carro bonito lá da HDI, o bate-pronto da HDI. É, cara. Bacana demais. Aí você batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. Toca, Zrubal! Alô? Oi. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, é bom, hein? Oi, olá, gente. Tudo bem? Lembra dela? Opa. Bacana. O amigo, qual é o seu nome? É Marcos. Marcos do quê? Marcos Paulo Penha. Marcos Paulo Penha. E quantos anos, Marcos? 34. 34 RG número 2. Hoje, RG. Não adianta mais. Por quê? Por quê? E o Marcos lá, os números da porra da Mega Sena e não deu nada, né? Filho. Não. Começou ando nervoso já. O André Marques fez aqui, né? Você viu? Você viu o idiota que gastou 50 conto em aposta? Fez? Quanto? 50 mil em aposta. Ué, porque o cara tentou a sorte. Se ele tem. O André Marques fez aqui, né? O cara da Globo lá, o ex-gordinho. Ah, fechou mesmo? Ele fez aqui, né? É verdade do Mota, viu? Vovó, parabéns. Compra mais remédio, que ele é ruim pra cacete. Ó, mas na boa, velho. Eu prefiro nem fazer aqui, né, do que fazer. É, quem mais sorte. Mas já está muito próximo ali de ganhar o prêmio máximo. Como nem vou ganhar 17 mil reais. Melhor que não ganhar nada, velho. Ah, não. Eu prefiro não ganhar nossa, nada. Nossa, tá sendo... Quem mais sorte, mano. 17 mil reais, bacana. Eu prefiro ganhar aqui, né? 17 mil reais é dinheiro? É dinheiro, RG. Não, não é não. Porém, você tá um número. Mas peraí, você tá um número de ganhar 64 milhões, é, velho. É verdade. Dane-se, pô, mas aí, mano. Você ganhou 19, você vai jogar fora? 17? Ah, mas você fica, bate aquela deprê, mano. Por isso que ele tá chique, vai nos cacetes. Não, é muito dinheiro, lógico que é. Mas é melhor você nem correr o risco, chique, tá certo, de chegar próximo de ganhar a Mega Sena, porque imagina lá, você acerta os 5 primeiros números, RG. É. Aí no último você fala, putz, Deus tá olhando por mim. Aí você vai lá, vê lá, saiu 59 e você colocou mas, 12. Mas, mano, você do tempo fala, das bananas... tem raiva de mim. Você do tempo das bananas não pensaria desse jeito. Não, mas não é isso, RG. Imagina lá, você acerta 5 números, tá certo? Você tá ali acompanhando ao vivo o sorteio. Você vê lá, número 1, número 11. Tá bom, ué. Tá certo? Número 5. Conto, velho. Fala, pô, tem os 3. Aí você vai lá, o quarto número, tenho. O quinto número, tenho também. Aí o sexto número, você fala, Deus... você tá olhando pra mim, né? Então, aí. Foi... vê lá, por exemplo, a sua mulher querendo sair de casa, tá certo? Mega cena da virada, velho. Você olha lá, tem o peru requentado no Natal, que ninguém aguenta comer aquela porra, tá verde o peru. Tá certo? Aquele panetone duro que o chocolate que tem dentro já conclua apareceu uma casca. Com o cara aí, cacete. Aí você olha lá, você olha lá. Tá todo mundo de fogo tomando sidra, porque o cara tá duro, tá no perrengue, lazarento. Aí o cara tá lá. Vai. Deus, você tá olhando aí por mim, né? Acertou 5 ninguém números. Tá ligando pra você, né? Aí você vê lá aquele globo rodando lá, Motinha. É aquela loirinha lá esperando a bolinha cair. Na hora que cai o negócio, você fala... errou. Deu. Aí você vê só os 5, assim. Você tem os 56. Você vê ali só os 5. Aí você vai olhar... 59. Fala com o cara aí. É como aí, se Deus, ele tivesse apontado pra você e jogado um raio no teu peito. Melhor não correr esse risco. Mas, ô, velho, você sabe, eu me ligo muito nesse negócio de estatística, sabe? Por isso que quando eu pego o avião, eu nunca tenho medo de cair, porque eu sei que é muito difícil. Claro. Eu não tenho medo mesmo. Aí eu tava vendo aqui uma matéria, né, agora durante as férias, é de um economista chamado Sam Dana. Você sabe que é mais fácil você ser canonizado do que ganhar na Mega Sena? Aí eu tô falando. Mas a chance é só mínima. Você vira santo, menino. O Luiz Carreira já tá na fila. Olha lá, aqui, ó. Qual ó, é o nome da criança? O economista? Sim. Sami Dana. Por acaso é meu neto? Sami Dana. Pode ser. Olha aqui, rapaz. Ó, a probabilidade de ganhar o prêmio principal, de ganhar sozinho na Mega Sena, é de... 1 em 50 milhões. Meu Deus. Para efeito de comparação, a chance de alguém ser canonizado é de 1 em 20 milhões. Caraca. Mesmo que seja o domínio. É. A chance de você. RG, a chance de você virar um astronauta é de 1 em 13,2 milhões. É nada, meu. Anda comigo, senhor. Mas, posso... A chance de alguém ganhar uma medalha olímpica é de, 1 em 662 mil. É, mas caraca. Nada disso me preocupa. O que me deixa preocupado é quando eu ouço o valor do prêmio que eles vão distribuir. E aí eu fico imaginando o quanto eles arrecadaram. É isso que me deixa prostituto, então, mano, da vida. É mais fácil joga, você virar, né, santo do que ganhar na Mega Sena. Ó, amigão, você já correu o risco de ganhar na Mega Sena ou nunca? Nunca. Essa da virada eu acertei um ponto só. Um ponto? Eu fiz três. Eu também fiz três, os três primeiros. Eu só lembro do 1, do 5 e do 11. Foi isso. Cara, mas... eu acertei o 222, acredito. Não tem, teve, só vai ter 60 esse negócio. Não pode, não tem. Mas qual o seu bairro, espacial, amigo? São Miguel Paulista, mano. São Miguel, aí, cadê o Benjinho aí pra falar de São Miguel? Mano, você anda com colete à prova de balas aí, mano. São Miguel. Que é, São Miguel é da hora, mano, é na Praça do Forró. Onde é São Miguel, hora, aliás, cada... foi lá lembro, que foi na Praça do Forró que o mano pediu a Thaís em namoro. Mentira. Foi lá que ele gastou 17 mil. Mentira, na Praça do Forró. É, eu tava ali direto, mano. Pagou pra todo mundo. São Miguel, vou falar uma coisa. Eu tive em São Miguel Paulista aí, perto da Nitroquímica aí, malandro. São Miguel é da hora. É, cada lombada é um corpo. Cada lombada é uma derrubada. Imagina, sai louco. Esse lombado, você escuta... Falou... Lá a faca dos caras é enferrujada, velho. Não, mas leva a sua fama. Porque... são muito preconceituosos. Porque a gente tem de bairro perigoso em São Paulo. Pô, tá em todo lugar. Olha, não tá... o bairro mais perigoso de São Paulo aí é o Morumbi, velho. Que é um bairro nobre. Vocês sabiam disso? É. Ah, ali é bravo, hein? Ali é bravo, hein? É o bairro mais violento, velho. Aí. Ele é bravo, tá vendo como vocês são preconceituosos? Não, não é. Ali é Morumbi. O bairro mais perigoso de São Paulo é Morumbi, não é? Acho que é. Um, dois, mas não é o seu mais. Você sabe, se eu não me engano, o bairro onde tem mais roubo de carro na cidade de São Paulo... é na zona... São Mateus. Tatuapé é bravo também, o roubo de carro São Mateus. Ali. Oh, vai pra Parada de Itaipu pra você ver bem se o Morumbi é... Mas, ó, sinceramente, hoje em dia acabou esse negócio. Qualquer lugar, você tá na praia, tá no Guarujá, você tá... Você viu na estrada lá, velho, os caras roubando? Você não viu que teve arrastão antes da zero hora lá, não sei onde, mataram o coitado... Vamos fazer uma enquete aqui no negócio. Ó. O negócio é o seguinte, amigão, você já foi assaltado? Em 2014, vamos pegar o recente. Não, não, mas o meu filho roubaram o celular dele ontem. Aí, ó. Se o cara não foi roubado, ele vai ser. Alguém foi. Ele vai ser, velho. Roubaram o celular do seu filho aonde? Na, tipo, ele foi comprar pão aí na esquina. E o maluco de bicicleta ainda. Pô, mas seu filho também é um pangão, hein, mano. O cara de bicicleta roubou o celular dele. Ah, tava falando? Mas vai saber, mano. Tipo, você pensa como o cara tava armado. Você vai pagar pra ver se o cara tá preparado. É perigoso, mano. Ó, mano, o cara roubou o celular do seu filho aí com o fósforo aceso, hein, mano. Era aquele... Como é que ele fez isso? Acendeu o fósforo? Aí dá o celular aí com o fósforo. Mano, e aquele celular da cobrinha ainda, mano. O cara rouba qualquer coisa. Vai, mano, acelera, senão o cara vai, não vai nem participar, né? Ô, amigão, qual a sua profissão? Qual é isso? Eu sou prateador. Prateador, a gente já vai entrar no mérito do prateado, mas fala aí, Sombra, o que você vai falar pra mim? Não, mano, pergunta pro Mano Brown. Ah. Que porra é essa de celular da cobrinha? Ele lá, mano, tem as crobas, mano. Você é... Tem que comer os pontinhos. É um jogo. É um joguinho só. É um joguinho só. Meu Deus. É um joguinho só da cobrinha. Se pra comer ela mesmo, você perdia, né? Eu lembro dessa quando eu juntava uma ponta da cobra. Tem uma TV a cabo aí que disponibiliza esse joguinho. É um joguinho, né? No Game Day. É de 2001, 2012. Você tem esse aí? Só falta um StarTAC, né, velho? Ô, amigão, já que você é prateador, o que você prateia? Então, é tipo peça de decoração, jogo de chá, bandeira, essas coisas assim. Quanto sai pra pratear um faqueiro, velho? Ah, não tem nem ideia, mano. Ah, não tem ideia, você trabalha essa porra. Eu trabalho, mas eu não tenho ideia. Ele derrete, mano, pra vender. Você só faz o trabalho, mas você não faz o orçamento, é isso? Exatamente. Mas você não compra cobre de frio aqui, que o pessoal só pega aqui no Anhangabaú, essas coisas também. Compra latinha de caô e resolve. Não é assim não. Mas, ô, amigo, o negócio é o seguinte: você só usa prata na sua matéria-prima ou você faz com ouro também? Você não, faz não, com... lá é só prata mesmo. Só prata. Qual que foi o negócio mais exótico que já pediram pra pratear? Aguinaldinho. Então, é que lá fabrica peças, né? Então não tem nada de diferente aí. O que eu te falei mesmo: tipo, jogo de chá, bandeja, samovar, essas coisas assim. Quanto sai uma bandeja aí pra colocar biscoito? Ele não sabe, pô. Ele não sabe. Ele trabalha com isso, cacete. Ele só faz o bagulho. Presta orçamento. Presta atenção. Você quer perguntar pra quanto é, pergunta pro chefe dele, pô. Ele tá mentindo, RG. Tá mentindo. Você já viu o bandido quando você entra na frente do delegado assumir de cara que faz alguma coisa? Aí tem que apertar, né? Tem que dar uma apertada, né? Ele tem mais 4 minutos de participação. É o seguinte, mano. Tem uns colares da hora que eu ando. Regata, manja. Sim. Colar no peito, batendo no meio do peitoral. Que é pra intimidar, né, mano? Opa! Só que tem uns colares que eu compro de 10, 15 conto, mano. Eu queria pratear, mano. Você faz isso aí? Pratear? Mas, ô, amigão, você precisa saber quanto sai. Sabe por quê? Numa dessas aí chega um cliente direto que não quer comprar da loja porque na loja vai ter o ágil. Você faz direto o trabalho e ganha por fora. Não, você tá falando pra ele. Não, não faz isso não. Ah, falou, mano. Cada um tem seu trampo lá. O meu é pratear. Quem vai vender Aí você podia acumular funções, velho. Não. Aí, vamos lá, mano. O humano quer mudar o trabalho do cara. RG, isso aí é um funcionário versátil, mano. O humano quer mudar o trabalho do cara. Que time que você torce, velhinho? Fala aí, seu time, mano. São Paulo. Tricolor. Lá é tudo é muito ouro. Ô, Marcos. É ouro. Eu lanço aqui uma campanha. Não precisa de Dudu. Traga o Conca. O Fluminense já disse que declarou que não quer fazer negócio com o Corinthians nem com o Flamengo. Tá certo? São Paulo vai gastar uma fortuna com o Dudu. O Dudu tem muito nego que conhece o futebol do Dudu. Diz que é um Oswaldo, vai, com grife. Mas o Fluminense não falou que não quer fazer com o Corinthians. Não vejo nada de futebol nesse cara aí, mano. Só correria, igual o Oswaldo. Porra, aí se jogar o Conca no meio, faz Conca e Ganso. Até com o Oswaldo vai dar pra jogar. É. Também. Por que, bicho? É porque ele vai pôr o cara tão debaixo do gol que é só empurrar a bola pra porque, dentro. Olha, você põe dois caras tão bom de bola. A bola vai chegar. E outra, gente, acho que todo o esforço do mundo tinha que ser feito pelo São Paulo pra chegar lá e trazer o Conca. E Dudu. Se você trouxer Conca, coloca Conca. Ainda o Michel Bastos jogando na lateral. Mas pô, sombra. Fica colocar o Ademilson lá, vai fazer gol. Fica show de bola, mas... porque vai sobrar muita bola boa. Mas coloca o Ademilson lá, vai fazer dinheiro. O que tem de lenda em cima do Conca? Tem uma lenda que a mulher dele construiu um centro de estética no Rio de Janeiro, que não quer sair do Rio de Janeiro agora. Não sei o que vai acontecer, mansão, mas vai acontecer alguma coisa hoje à noite, porque 8 horas da noite. Vai anoitecer? Não. Tô falando sério, 8 horas da noite. Vai ter novela. O pessoal da Unimed vai dar uma entrevista sobre o Conca. Ah, é? É, tá marcado. Olha, com o dinheiro que o Conca tem, a mulher dele pode ficar brincando de avião, porra. Unimed e Fluminense estão juntos pra dar entrevista. Mas quem vai decidir o futuro do Conca, gente, não é o Fluminense, é a Unimed. Então, a Unimed vai dar uma entrevista 8 horas da noite. O que a Unimed estipular, o Fluminense vai ter que aceitar. Mano, vai ter que arcar com 750 pau. Tudo bem, mas eu tô falando que eu se fosse agora dirigente de São Paulo... Não, eu acho que tem que investir. Investiria muito. Claro. Eu jogaria o foco no Conca e não no Dudu. Porque o Dudu. Mas o Conca é muito mais jogador que o Dudu. O Conca é mais jogador. Aí você fala, mas já tem o Michel Bastos e o Ganso. Verdade, hein? Michel Bastos e Ganso, show de bola, concordo. Só que com a chegada do Conca, por exemplo, vai dar até pro Oswaldo jogar. Joga o Michel na lateral, vai facilitar a vida do Pato. E o Pato, mano? Ah, pro inferno. Não, uma criança. Era uma criança. Essa é a criancinha participando. Ó, no mínimo essa criança aí, velho. Ela chama os amiguinhos da RG pra ir pra casa. Pra dormir em casa. Aí liga pra família lá e fala: ó, não sai mais daqui se não pagar o resgate. É, a criança já tá treinando, mano. São Miguel. O Conca não machuca. O cara joga todas. O Conca não é lento. O Conca sabe finalizar. Também acho. Quatro falta. Conca é o cara hoje, né? Na minha opinião, ele é o melhor meia do futebol brasileiro. Eu acho ele acima ainda do D'Alessandro. Eu sei que o Fluminense gosta do São Paulo. Eles têm bom relacionamento. Comprou o Washington. Né? A gente comprou o Washington. A gente pegou o Washington, coração agora, de leão. Trouxe agora o Bruno Vieira, deu dinheiro lá pra ele. Mandamos o Jean pra lá. Nós vendemos o Jean, nem reclamamos. Não sei nem se atrasou, mas se atrasou, não reclamamos. Se oferecer pro Fluminense algum jogador, vocês que não pega? É? Pro Fluminense alguns jogadores, que eles estão sem tempo pra mandar. Oswaldo tá aí, ó. Eu queria o Oswaldo. Ademilson. Seu Ataíde, pega o Conca. Deixa o Corinthians brigando com o Dudu e pega o Conca. Mano, o Conca é o melhor jogador do Brasil. Conca é fino, viu, mano? Vou falar pra você. E é o que eu falo na quebrada, né? Que tem os moleques lá, que os moleques ou se perde ou se encontra, né, mano? Tanto que é? Não, ou se perde ou se encontra. Ah, né? Tá. O cara... vai pro criminalidade, ou cara... vira sucesso que nem o Mano. É, tipo o pagodeiro, cara, o Mano, futebol, o nosso cara faz Maurício. Futebol com pagode, tipo Ronaldinho Gaúcho, essas patulas. Aí eu falo, mano, vocês, os caras tudo na minha frente assim, né, mano? Eu falo, olho no meu olho não, moleque não olha. Tem medo? Aí, exatamente. Mas o homem é que é homem, olha no olho, tá ligado? É respeito, né? Tirando Magela, aquele humorista lá. De resto, mano, tem que olhar no olho. Como assim? Ser homem. Não, como que ele vai olhar no olho? Então, é cego. Tirando ele. É. Então, eu falo, pra ser um grande jogador, basta jogar bem. Nossa, você pensou nisso? Isso aí. Ô, Marcos, nada óbvio. Oi. Faz esse apelo lá pro vice do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, meu. Pô, mas seria ótimo, então, o time já tá bom já, meu. E com Conca ainda. Não falta muita coisa pra ficar melhor. Você acha que ninguém pensou nisso? Os caras não estão trabalhando nisso. Dependendo da disposição dos caras, esse time aí já é time pra ganhar Libertadores já, meu. Mas esses 4 milhões de euros aí que estão aí pra dar aí, com esse dinheiro aí, você leva o Conca. Dá por... É, por os caras estão falando 5 milhões. Por menos você leva o Conca. Ainda dá pra dar uma calibrada legal no salário do nego. Você entendeu? Porra, bicho, o Conca é jogador pra quem quer ser campeão. O time do São Paulo é bom. Os caras falaram em 5 milhões. Pô, dá 8. O time do São Paulo é muito bom. Só que em vez de tentar mais um atacante, um meio atacante, igual esse Dudu aí, isso vai atrás de um zagueiro, eu acho. Falta um também, zagueiro da também. Área. Mas, zagueiro é necessário. Necessário. Paulo Miranda não, pelo amor de Deus. Zagueiro da área. Conca, Ganso, Pato e Kardec. Campeão, pode pôr a faixa. Demais. Quem marca? Hã? Quem marca nesse time? Os volantes. Pô, tem volante pra caramba. Os volantes. Zagueiros lá atrás. Ué. Como assim? Tem o Thiago Mendes, chegou. Pode machucar o Souza, pode machucar o Denis. Tem o Thiago Mendes. Tem o Hudson. Chegou o Enzo. E na verdade tá voltando o Rodrigo Caio também. Que vai ser a grande sensação do futebol brasileiro nos próximos anos, o Thiago Mendes. Tinha até esquecido o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que é baita jogador. Chegou do Botafogo. Rodrigo Caio, produto exportação. Chegou o Botafogo, moleque do Botafogo lá, que já tá se recuperando. O Breno. Hã? O Breno também Botafogo. Chegou. O Breno também chegou. O cara do Botafogo. É o Breno. Ô, Marcos! Oi! Foi sem querer! Eu acredito muito mais no São Paulo sendo campeão contratando o Conca que o Dudu. Mas tudo bem. É bem mais, meu. Esse Dudu é enganação. Tem que deixar ele pros galinhas mesmo. Tem que ficar correndo atrás. Galinha é tua irmã, novamente. Ah, é. Eu não tô dizendo que é mau jogador, não é isso? Eu não sei. Só acho que se trouxer o Conca, até com o Oswaldo vai ficar mais fácil a vida do Oswaldo. É. Porque se... Bom. Esse Dudu aí é igual o Oswaldo. Não vejo diferença nenhuma aí. Só tatuar, diferente só que é tatuado só. Tá bom, então o Oswaldo é tatuado. É. Então tá bom. Ô Marcão, olha, bom fim de ano, bom começo de ano pra você, fim de ano já foi? Que acelerada legal que você deu no ano agora. Fim de ano, caraca, velho. É, rapaz. É. Olha lá, já tomou uma limada, tchau. Tchau. Tudo de bom pra você, viu? Abraço. Vocês também aí. Queria, RG, queria mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome dela? Sheila. Sheila? É, Sheila Fernanda. Ah, Sheila Fernanda. Vai Sheilar um perfume legal hoje, hein? Ô, RG, tem que ser um cartão replay. Pô, você tá com tanta sede assim, velhinho? Demorou, negócio de um cartão só não vira, tem que ser replay. Tá bom, tô mandando 3. E o RG? O velho manda o cartão, você dá uma prateada. Tô mandando 3. Dá uma dá uma luzida. Ó, eu tô vendo aqui num site, RG, de leilão aqui. É? Ó, garfo avulso de prata. Mulher avulsa de prata. Tá na cara com esse maluco aí, mano. Tá vendendo, mano? Ó, ele banha 12 e tira uma, velho. Tá na cara, mano. Pega que tá anunciando aí, mano. Olha lá, tô ligado na tua, velho. Tá casa vai cair, viu, filho? A galera lá ouve estádio, mano. É, então. Pode ver que tá faltando. Sempre vai 12 e volta 11, RG. Aí fala, pô, perdi no transporte. Esse aí não sai mais sem ser revistado. É, mas tem que revistar. Falou, velhinho, um abraço. Não, tchau, velho. Falou, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Só uma informação, o clube chinês entregou ele de graça por empréstimo. Eu falei aqui na hora. Não, mas é que eu quero... E quem entregou de que de graça? O Rafael Marques. Veio de graça. Eu falei você muito. Eu tô... Então assim, ele veio de graça por empréstimo. Isso eu não sei se é um bom sinal, né? De graça. Olha, ele fez... Vocês vão sentir falta do Henrique, eu tô falando. Ele fez, velho, 21 jogos pelo Yanen Genei e fez 4 gols. Que beleza. No campeonato chinês. É muito ruim, é muito ruim. Agora me falou que ele é a mesma coisa de Henrique, viu? Mas, velho, na boa, não dá pra criticar o cara, não. Eu vou falar a real, mano. Gente, no futebol, não vamos esquecer que o jogo não se resume apenas às 4 linhas. O cara tem uma vida fora de campo. Palmeiras trouxe pra gente. Vambora. O cara morando na China. Amanhã você continua. Tendo que comer escorpião. Vai. Vocês acham que é igual videogame? Ligou ali o negócio, falou, vou entrar em campo. Não, olha, viver na China deve ser dose. É uma porcaria. Vai ganhando 1 milhão por mês, você vai achar ruim. É, Rafa Marques, mas não liga pra esses caras, não. Sabe por quê? O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e gés.

Became the basis of the kind of sound that I wanted to have. Because I have a jazz, I have a classical background, jazz background, funk background. I do all of these different things, and I think the hybrid and the mix of these languages is what my brand of dance music or R&B or whatever you want to call it was at the time that it came out. I had already been playing, you know, for most of my life, or so, you know, I had a lot of vocabulary. And then certainly learning jazz, and learning to play jazz, being a part of that movement, you know, growing up listening to, you know, Prokofiev, Stevie Wonder, Miles Davis, you know, John Coltrane, and the Rolling Stones all at the same time. You know, you can imagine what I do.

Night Sessions.